Navio Pirata 70, vocês repararam que no último o Daniel não fez nenhuma piada com 69? Bom dia, caras! Vai ser muito treta encaixar essa entrada no coisa, porque ela é curtinha a entrada do nosso programa. Que tem? E aí vai ficar toda, mas é... Tá não, assim. Mas o negócio é o seguinte, você começa normal, e daí quando... Assim, eu vou ter que cortar assim que depois. Assim que eu começar a falar, vocês repararam, daí você corta a música, tá. E daí eu falo isso no mudo, tá ligado? E daí você volta depois. Beleza. E daí você põe um scratch. Beleza. Daí eu começo... É... 69, Ruda Nation. Exato, desse começa um dubão. E daí o Falcão vai colocar esse agora. Tipo, não, Pirata 70, 69, Ruda Nation, Beacon. Bookers, como vocês estão? Vocês estão felizes? Vocês estão contentes? Vocês estão animados pra Comic Con? Porque sim. O Daniel está, ouça a animação. Você é falso, muito. Falciane. Falciane. É um Falciane. Momento pra lembrar que o Falcão adorou o termo Falciane. Adoro o termo Falciane. Ele também adora água com gás, creme cracker. Acabou. Eu tomei duas. Ó, e bateu um bolão. Antes e da gente começar o podcast, eu já tomei duas água com gás, não sei se você reparou. Com gin. E agora um momento também pra lembrar que o Danibus é viciado em Rocket League 2, que eu não entendo. De todas as vezes que eu vim aqui, eu vejo você jogando, tipo, compulsivamente. E eu fico, tipo, não é... eu sempre quero te perguntar, não é muito frustrante? Porque, tipo, você sempre corre muito atrás da bola, e daí quando você chega tem mais três pessoas, e daí a bola foi pra outro lugar, nunca é o lugar que você quis... Nunca é igual aos vídeos de Rocket League do YouTube, que os caras são, tipo, profissionais da NASA. Eles ficam, sim, eu sei, cara, mas é que não sei... É louco, tá ligado? Tipo, você tá lá jogando, você tipo... Você tipo, vai. E às vezes você consegue. Mas... E tipo, vai. E é legal ganhar das pessoas, principalmente porque... Assim, no caso do Daniel, isso. Porque ele gosta muito de xingar na internet. Cara, isso é uma coisa que eu curto muito, cara. É tipo, encher o saco do tipo dos BR Rue, que ficam putos assim, vai chupar um caralho. Daí tipo, eu fico tirando uma onda com os caras. Tipo, você tá triste, cara. Teve um cara que era o... Quem que era? É o Cadinho. Vou lembrar. Era o Cadinho! Não era Cadinho, era... Não era Vitinho, então era... Caduzeira. Caduzeira. Caduzeira, Caduzeira. Tinha um cara que era... Acho que era só Cadu alguma coisa. E um número, sim, assim, X, o nick dele, né? Engraçado que ele não falou nada. Nada. Só que a gente viu aquilo, a gente... antes de começar o jogo, já mandou um... Caduzeira! Ele encostava na bola, lançava o Caduzeira! Tipo, acabou de jogar pra digital o Caduzeira, tipo, gigante, assim. É, então, mais difícil. Pra valer a pena, tá ligado? Mas o foda é que sempre que... Eu acho que eu nunca te perguntei, porque sempre que eu penso... Caralho, é impossível fazer gol nesse negócio. Como que ele joga, tipo... Nunca dá em nada. E daí o óleo tá, tipo, 4-3, assim. Caralho, como que... Então eu fico quieto, assim. É que você, tipo, dorme, tá ligado? Tá enquanto você está jogando, você dorme. É, isso é verdade. Então. Sempre que eles estão jogando isso, eu tô tipo, ai meu Deus, eu tá morrendo, deu o dedo no sofá. E ele já falou, ei, Raoni, vamos jogar. É, e eu nunca joguei, nunca jogou Rocket League, é verdade. E depois dessa longa introdução, eu queria dizer que eu estou aqui, eu, Raoni Marques, estou aqui com o Pedro Falcão. E aí, galera, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Você ensaiou isso? Foi muito bom. Foi bom? Nossa, genial. Obrigado. Surpreendente. Valeu. E Daniel W. Ponto. Eu mesmo. Você ensaiou isso? Eu, o Daniel, ensaiou. Eu fico na frente do espelho. Eu fico na frente do espelho. Eu mesmo. Tipo, Ele fica na frente do espelho eu de mesmo. Olho fechado, porque ele lembra que vai ser só áudio. Exato. Uhum. Eu vou treinando entonações. Eu gostei dessa. Essa foi boa. Tenta introduzir ao longo do episódio. Vai lá. E hoje nós vamos falar desse grande evento na história do podcast brasileiro. Sim. Eu diria história do podcast, mas certeza que já fizeram, quer dizer, eu sei que já fizeram isso no resto do mundo mil vezes antes, que foi o glorioso Tretas e Trutas. Tretas e Trouts. Eles mesmos. É um jogo de pescaria que você briga com trutas. Usando trutas pra estapear pessoas. É, muito cara, mais legal. Isso me faz lembrar daquele breve momento, acho que no começo dos anos 2000, que teve um bagulho que era tipo, eu tava até falando com o Falcão esses dias sobre isso. era o xadrez boxe. É, cara, isso é genial, isso, cara. Isso era maluco, porque, cara. Era tipo... Um round de xadrez? Isso, era tipo alguns minutos de xadrez, daí alguns minutos dos caras se socando, tá ligado? Alguns minutos de xadrez e uns minutos dos caras se socando. Era tipo, acho que 2-3 minutos de cada, tá ligado? Então os caras tinham que pensar muito rápido, cara. É muito era genial triste. Isso, cara. Eu acho isso incrível, porque você bota, tipo, os tipo... Dois seres humanos que não deveriam coexistir. Exatamente. Não, você imagina... tem que ser duas pessoas muito diferentes. Não, imagina você tentar jogar xadrez depois de tomar uma no queixo, tá ligado? Isso é surreal, cara. Não, e a fita é que, tipo, como é que você não vira um esporte olímpico, tá ligado? É, isso devia ser obrigatório, cara, nas Olimpíadas. Isso é maravilhoso, cara. Mas o Turtles e Trutes não era tão legal. Era... Nem vou falar mais disso. Vamos boa noite, mais... gente. Pesquisem boxe, xadrez. Boxe, YouTube. É. E tenham uma boa noite. Bye! Falou, galera. Então, brincadeira. Sabe o que é da hora de RPG, de boxe, cara? Xadrez? De boxe, xadrez. O que, sabe o que é legal de RPG? De RPG, boxe, xadrez. Xadrez. Você joga um dado pra todos os rounds. Daí eu tema do próximo Tretas e Trutas. É. Cara, isso ia ser da hora. Meio de um meio que conta um caso de esporte, tá ligado? Não, tipo, mas imagina que saco, tipo, você jogar um jogo... Um de esporte, sabe? Tipo, um filme de superação de um time, assim. De boxe xadrez. De boxe xadrez. Mas imagina que saco, tipo, você jogar um jogo na qual no jogo você joga xadrez. Você não tá jogando xadrez. Você tá jogando um jogo que você joga xadrez, tá ligado? Você tem que rodar um dado pra saber se você jogou xadrez direito. Caralho, pesado. O que é da hora de RPG? Ah, cara, é porque a gente começou de um jeito que não era pra ser. E se viveu, falou... faz de conta, né, meu? É, mas é pior que eu ia falar disso mesmo, cara. Porque é tipo, a ideia toda a gente fazer, assim, vamos fazer uma história, vai. Vamos contar, foda-se, a gente tá falando só de política. Na época tava pesado, lembro que tava pesado, tipo, papo de política. É. E a gente falando várias coisas no hoje podcast. Hoje tá de boa. Hoje tá muito sucesso. Agora tá melhor. Suave, cara. Melhor. Então a gente não precisa mais fazer nenhum dos dois. Exato. E a gente só largou a mão, né? E aí o... Mas é... E na época a gente tava falando, pelo amor de Deus, vamos fazer qualquer coisa de ficção foda, qualquer coisa. É verdade, o princípio era fazer o audiodrama. É, exatamente. Que era tipo... Na verdade, o legal do audiodrama é que era um plano, tipo, esse ano nós vamos fazer isso, porque foi em janeiro. Então faz parte não só dos nossos planos, mas da lista de resoluções do ano novo. É, exato. Esse ano a gente vai fazer esse bagulho, que vai ser o audiodrama, é tipo uma novela e tal... Que você queria fazer o Serial engraçado, o né? O Serial engraçado, meio de suspense. É. Ia ser legal, cara. E daí virou, tipo, Mew. Mew é bom esclarecer que, tipo, esse projeto caiu por conta de precisa escrever o roteiro. E o Falcão falou, pode deixar que eu vou escrever. Não, agora é só sentar pra fazer. Só sentar e escrever o roteiro. Só sentar e escrever o roteiro. Isso nunca aconteceu. Mas é engraçado que o Treino de Truta, ele supriu essa necessidade, porque a gente foi escrevendo... Foi muito mais legal. Sim, foi. Porque não foi. Era, tipo... A gente tinha que escrever todos juntos de um jeito horrível e doloroso. A gente tentou fazer isso, né? Inclusive, a gente tentou... Porque o audiodrama, antes da gente gravar o podcast, quando a gente ainda tava tentando fazer o audiodrama, a gente tentou um dia que a gente sentou aqui, tomou vários Red Bull. Mas a gente conseguiu. Esse dia deu certo. Não, cara. Não, deu sim. Como? Deu, porque capacidade. Nós temos todos os cartões. A gente tem o primeiro episódio inteiro. O primeiro episódio é só sentar e escrever. Acho que como não foi tem, de... cara. Não, eu tenho. Tem? Eu tenho. Sério? Não, eu tenho mesmo. É mesmo? É, o primeiro episódio do audiodrama é só, mais uma vez, é só sentar e escrever. Que foi o que aconteceu? Não, sério, aquele dia deu certo. Caralho, eu tava tão louco. Seis fumetinhas. Cara, eu tava tão louco de Red Bull, cara. Não lembro, dia, mas... Cara, sério. Eu não tava fumando. Sabe o que eu lembro, de verdade? Eu não tava fumando. Sabe o que eu... Sabe o que eu... Enfim, o que eu lembro desse dia é... Que a gente tomou tanto Red Bull que a gente tava, tipo, debatendo... Que a gente começou a ficar estressado. Exato. A gente tava debatendo ideias criativas que eram pra ser divertidas, tipo, bravos um com o outro, assim, tipo... Diretos, tipo, não, cara, isso não é legal, cara. E eu, tipo, nossa... Vai ficar uma bosta esse macaco gourmet. Mas o bom foi que nesse dia a gente baixou... Como que chama? Laboratório Submarino 2021. É verdade. Em inglês, é dual áudio aquele. Eu não lembro de É, então, eles pegaram do original e botaram todas as dublagens original. Genial, do cartoon, mano. Cara, tem gente muito na internet que manda muito bem. Muito foda. Mas então, era pra gente fazer tipo uma radionovela e daí ninguém escreveu. E daí tinha esse outro podcast chamado Harmon Town, que mora Sim. no meu coração. Nossa. Tem o grande ídolo e herói Spencer Crittendale, Sim. que mestrava um jogo de D&D que era apenas idiota. Peraí, vai com calma. Um pouco D&D. Harmon Town, conta do Harmon Town. Então, eu não queria ir com calma porque vai levar 6 dias. Harmon Town é o podcast do Dan Harmon, que foi Vou o cara que fez bolão. Community e agora faz Rick and Morty. E ele quando ele foi demitido do Community, quando ele foi Steve Jobs demitido da série que ele inventou, ele fez esse podcast porque ele não tinha que fazer, a identidade dele estava comprometida porque ele não era ninguém na vida se ele não estivesse escrevendo alguma coisa. Ele fez esse podcast e era só zoeira e todos eram muito engraçados. Um dia ele falou, tipo, sabe o que ia ser da hora se a gente jogasse D&D aqui? Tem alguém aí que sabe jogar D&D? Daí a gente faz um flashback pra um dia, um cara tava em depressão porque a mina dele largou ele e os amigos dele falaram, mano, tem esse podcast chamado Harmon Town ao vivo gravado, vamos lá. Ele falou, putz, esse cara é da hora, ia ser legal se eu jogasse D&D um dia com ele, porque esse cara era mestre de D&D. Daí ele foi lá e no dia que ele foi lá, o cara falou tipo, já pensou que da hora se a gente jogasse D&D? E daí ele falou, tem alguém que mestre D&D aí? Esse cara levantou a mão. Esse cara hoje é assistente do Dan Harmon pra vida e ele mestrou todos os jogos de todos os tempos de D&D e Shadowrun e agora ele mestra o Harmon Quest, que é o novo programa do Dan Harmon. Ah, é? Em que eles só jogam. Tem isso? Tem isso, mas não tem isso ainda, eles estão gravando. Em breve terá isso. Ah. Mas o negócio é, esse cara fazia um jogo que era meio idiota, meio sério. A graça é que ele sabia todas as regras. E a graça é que ele tinha planos pra onde quer que os caras fossem, tá ligado? Não, aparentemente no dia que eles chamaram ele, ele tinha um dado de 20 lados no bolso, tá ligado? Uma coisa assim. Não, no filme do Harmon Town, ele mostra o quarto dele. E ele, tipo, a vida dele foi RPG, entendeu? Ah, é? É, tipo, caralho. Ele ganhou de presente da mulher do Dan Harmon na época uma torre de dados. Que é tipo uma torre onde você joga os dados em cima e eles saem embaixo. Que louco, cara. Pra você saber quanto deu, sem Sim. ter que ficar jogando numa superfície Sim. duvidosa. E o dele era... O Falcão acabou de quase cair. Quase cair, tipo, dramaticamente. Se ele caísse de verdade, ia ser um acidente muito trágico. E porém engraçado. Porém engraçado, só pra gente. Ainda bem que ele não caiu, porque vocês iam perder a graça desse dia. Mas ele ganhou de presente uma torre de dados que era toda de gatinhos. Ah. Uma ótima torre de dados. Que bonitinho. E daí o rolê era esse. Daí um dia eu falei, tipo, mano, tem esse podcast que eles gravam ao vivo. Daí o Falcão falou, nossa, que da hora, vamos gravar ao vivo também. É, e daí eles jogam D&D. E daí o Falcão falou, nossa, que da hora, vamos jogar D&D. E daí todas as ideias que... Toda vez que eu falava, tipo, ó, o Harmon Town faz tal coisa, o Falcão falava, tipo, nossa, vamos fazer também. E daí a gente fez. O legal foi que, tipo, eu planejei isso com muito cuidado também. Porque quando eu cheguei com o plano, tipo, velho, tem um podcast que os caras jogam RPG. Só que, tipo, a parte de jogar RPG é secundária. A parte legal é só fazer histórias imbecis. E daí eu falei, nossa, que da hora. E daí eu falei, é, a gente devia fazer também. E daí eu falei, nossa, louco, eu tenho uma mina aqui que ela sabe mestrar uns jogos, ia ser legal, eu vou chamar ela. Eu falei, não. Deixa comigo. Deixa com o pai. Daí o Falcão falou, não, mas você sabe D&D e tal? Não. Mas pode deixar que eu mestre, porque eu já fiz um sistema também. Tipo, está tudo pronto. Eu só vim trazer essa ideia completa aqui e a gente grava amanhã, assim. E lógico que não foi assim. É, não, demorou um pouquinho mais do que isso, tá ligado? É, mas daí o rolê foi, tipo... É verdade, essa parte é interessante também, né? De todo o making-off do... Como é que foi o processo de criação, cara? Então, o processo de criação começou de, tipo, vamos fazer? Vamos. Então, que história que a gente vai fazer? E um dia eu mandei pra vocês, tipo, que gênero vocês querem? E daí eu mandei, tipo, era fantasia e horror. Não, mas horror. Digo, como é que foi o processo de criação do sistema? Ah, o sistema... Puta, o sistema foi o seguinte, eu baixei... Eu tinha jogado 3DT quando eu era menor, que é ok... É tipo um RPG para preguiçosos. Qual que é o 3DT, cara? É um daqui do Brasil, tá ligado? Nossa, eu não lembro disso aí. Dos caras que tinham a revista Dragão... Ah, eu lembro disso aí! Era um que tinha o Capitão azul. Ninja. Que, sei lá, tinha uns picos exóticos. Pode crer. E... Capitão daí, Ninja, tipo, é putz... Eu não vou aprender D&D amanhã, porque os livros têm 900 páginas cada um e são 18, cada um, tá ligado? Exato. Daí eu baixei os livros e, tipo, li algumas partes-chave, assim, pra inventar um sistema que fosse básico, que não fosse só, tipo, você tem isso de ataque e isso de defesa. Daí eu inventei o Tretas e Trutas, que é, tipo, é só de valores exóticos. Funciona mais ou menos. Eu lembro que eu, tipo, funciona, depois sim. Que eu mastiguei várias coisas assim, falou, ó, e vai ser isso, eu mandei pro Makoto, o Makoto falou, tipo 3DT, só que uns bagulho aqui, tá legal. Eu fiquei tipo, caralho, deu trabalho. Reverencie essa grande obra-prima do RPG. Curte aí, Makoto. E... cara, eu tava chocado quando o Raoni chegou com as folhas de regra, assim. Porque cara, era, tipo, extremamente simples. Era, tipo, duas páginas só. Não, eram umas quatro páginas. Mas era super era muito, simples. Era um punhadinho de texto. É, exato. E era, tipo, você lia, eu entendi. Eu falei, não, beleza, a gente consegue jogar isso, tipo, agora, suave, assim. É, tipo, muito sussa de entender. Era muito fácil. E o mais importante é que servia ao nosso propósito pra caralho, que era, sim, tipo, contar a história de um jeito da hora. Sim, sim. E usar só essa mecânica pra, tipo, segurar era, tipo, os negócios. Se a gente precisar ali rolar dados, isso, a mecânica é só isso. Rola, aqui. Exatamente, né? Exatamente. E então, sei lá, cara, eu fiquei muito impressionado. Mas eu lembro que eu acho que começou esse processo de criação da história mesmo. Que era com você, eu acho que um dia que a gente saiu, acho que pra almoçar, a gente foi no Quilão. E aí você falou, tipo, quais são os personagens que vocês querem? Não, mas isso foi depois. Isso foi depois? Antes eu mandei por mensagem, tipo, mano, que gênero que a gente faz? E daí eu mandei, tipo, sci-fi e o caralho. Aí a gente chegou no meio que num Seven, não era? Tipo... Não, a gente tinha decidido alguma outra coisa. E daí alguém falou, tipo, ia ser legal se tivesse, tipo, que resolveram uns crimes. É, um bagulho de mistério. Ou se eu falei, tipo, que era um bagulho, se tivesse, tipo, um RPG noir, tá ligado? Uhum. E daí eles inspiraram muito mais, tipo, nossa, sim, daí a gente resolve uns crimes e tal, daí virou isso, ia ser tipo o True Detective do RPG dos... É, não, os personagens a gente escreveu, tipo... Malucos. Cada um em casa ali escreveu nossas paredes. Então, daí a gente falou dos personagens no Quilão mesmo, sim, e depois vocês escreveram em casa. Mas era tipo quais seriam os nomes e quem seriam as pessoas. E o Facão já tava tipo, ai, o meu vai ser tipo um mexicano, e daí ele fala assim, tá ligado? Muito bom. É, gente, tipo, a parte do mexicano. A criação do personagem do Facão foi em torno do sotaque. Ele só queria fazer uma voz engraçada, tá ligado? Era tipo isso, cara. E aí eu... a gente pensou até nos backstories, quais tipo, são as tretas pessoais deles e tal. Não, escreveu umas paredonas de texto de história. Sim, tá sim. Tanto que eu fiquei muito chocado quando terminou daquele jeito, que eu falei, é tudo que o meu personagem queria, cara. Então, o foda foi que, tipo, agora que eles escreveram tudo, é bom que esteja tudo lá, tá ligado? Sim. Porque pra mim, aquele negócio de vocês escreverem um negócio era, tipo, o começo do roteiro. Se isso não tiver em algum lugar na história de verdade, eu escrevi isso pra quê, tá ligado? Exato. Você escrever essa bosta, porra? E era muito importante que tudo isso aparecesse depois. Qual que era o seu grande backstory, Daniel? McMurro. A família dele. É, a família McMurro, cara. Você tinha... Que era uma família de treteiros... Honrados. Perrapados, e daí o pai dele tentou trazer honra pra família dele, sendo um policial digno e os cacete A4 e tudo mais. É verdade. Daí ele morreu, alguma porra do gênero, daí McMurro falou, eu vou seguir... Com esse legado, só que ao mesmo tempo ele dava umas flauteadas, porque obviamente ele enchia a cara e dava porrada, né? Sim, cara. Não tem como negar as raízes McMurro, tá ligado? Eu acho que o seu tinha um rolê que, como todo mundo era muito bandido na família, você fazia tudo by the book. Isso, exato. Só que às vezes você ficava muito nervoso. Exato. E foda-se o book, tá ligado? Era muito bom. É verdade. Era realmente bom, tá ligado? Tipo, você tem esse cara que ele vem de uma família de criminosos, então ele sempre se cuida pra ninguém suspeitar dele e achar que ele não merece estar ali. Exato. Só que às vezes, tipo, ele ainda é da família dele e fica puto e, tipo, foda-se tudo, tá ligado? Genial. O famoso clã McMurro. E, cara, eu achei bom porque era... não sei se foi acidental, possivelmente, mas a gente tava, tipo, nos nossos personagens mesmo. Sim, porque, tipo, caralho, porque eu lembro que o Daniel perguntava tudo com muito cuidado e queria saber. O Daniel, ele não é. Nossa, eu olhava às vezes pro Daniel, tipo. O Daniel tava vamos aí, sabe? Queria muito resolver os mistérios. Vamos entrar no carro e dar uns tiros, sabe? Cara, eu ficava puto que cada episódio durava, tipo, 20 minutos. Eu falei, não, velho, vamos passar a noite jogando essa merda, tá ligado? Ficava eu lembro puto, que o primeiro puto. A gente falou, tipo, o primeiro a gente grava inteiro. E é só isso, tá ligado? A gente vai cortando, duas horas disso. Primeiro a gente tinha falado em gravar um grandão e editar pra colocar no final de cada podcast. Mas daí a gente chegou à conclusão de, tipo, não, da hora ia ser se o primeiro fosse inteiro disso. Então, e daí ainda teve uma briga de, tipo, não, a gente nem começa o podcast. A gente não fala, é só isso. Ninguém sabe o que tá acontecendo, tá ligado? Isso foi muito bom. E foi o que acabou sendo. Foi o que acabou sendo. Não, e tinha que ter sido assim mesmo, de, tipo... Porque era tipo... toda vez que entrava aquela música e tudo mais, era tipo, universo paralelo. Agora é isso aqui, agora o bagulho é esse, tá ligado? É, exatamente, cara. Era, e a gente zoava no meio do mesmo jeito. Era muito bom. Mas era engraçado que, tipo, não virava, tipo, não, era uma zoeira dentro, tipo, olha que engraçado eu falando isso, sendo esse personagem. Sim, sim. Uma coisa, eu fiquei pensando muito nisso antes de a gente gravar o primeiro episódio, porque, tipo, apesar da gente já gravar um tempo, é diferente, porque a gente teria que, tipo, meio que fazer a improvisação, e, tipo, o personagem sim. mesmo, apesar dos pesares. E é sempre nós três, tipo, numa sala, olhando um pra cara do outro. E isso pode ficar muito desconfortável, tá ligado? Mas não, ficou, tipo, muito... Eu rachava o bico, cara. Engraçado. Olhava pro Daniel, ele era o Mac Murro, tá ligado? Olhava pro Raoni, ele era, tipo, era os personagens. E eu ficava com a cara muito séria, muitas vezes. Exatamente. E daí o Falcão já tava rindo. Tipo, nossa, que bizarro. Exato. Isso nem existe. Não, eu acho demais que, tipo, quando o Falcão entrava no Rico Suave, era, tipo... Ele não parava com o sotaque nem quando não tava jogando, tá ligado? Ele conversava pra perguntar um bagulho pro Raoni, tipo, o Pedro falando com o Raoni. Falava assim, cara. Ele fazia, tipo, meta-perguntas com sotaque, assim, tá ligado? Mas, tipo, ó, se eu quisesse fazer isso e ele tava falando igual o mexicano. Falando, tipo, mexicano bizonho, tá ligado? E eu, cara, nem ia parar, é tipo, era só depois que eu, tipo, eu respondia, porque... Você tipo, tava enquanto, lá. Enquanto você, tipo, o Daniel queria muito resolver o mistério, o Falcão queria muito, tipo, estar naquele personagem. Ser um mexicano. E eu tava muito, fazer tipo, experiência. Se alguém tiver uma pergunta, eu tenho que saber responder, tá ligado? E se alguém quiser ir, tipo, não, eu quero ir pra Acapulco agora. Eu acho, tipo, que era por isso. Tem que ter um plano. A gente tava muito concentrado. Eu não sei se... Tanto que, tipo, a gente terminava de gravar, eu não lembrava o que tinha acontecido. Eu só sacava o que tinha acontecido depois que eu editava, tá ligado? Que aí eu ouvi e falava, nossa, que da hora! Isso você... tudo aconteceu, né? Aí eu, caralho, nossa, foi isso que aconteceu? Tipo, porque era tipo adrenalina, cara. Era muito louco. Não, era decisões em cima da hora, assim, era muito foda, cara. E era muito foda. E quanto, tipo, vamos pra pergunta crucial, cara. A gente tinha pensado inicialmente. Eu e o Daniel, a gente ficava horas pensando assim, tipo, mano, pra onde que a gente iria? Tipo, será que a gente cagou muito, tá ligado, o bagulho? Quanto que... teve alguma hora que você entrou em... Você quase entrou em pânico, assim, de tipo, nossa... Eu acho que o começo foi assim. O começo foi... Porque a gente adiantou muito, você falou, né, de história. Também, mas o começo foi, tipo, era o cara no apartamento dos frangos. E o rolê era, tipo... O que a gente tinha que fazer ali? Então, não eram vocês, era tipo... como que eu falo isso? Todos os é aquele negócio do roteiro, tá ligado? Tipo, os primeiros minutos do roteiro você precisa dar o tom, o clima, onde tá acontecendo, com quem que tá acontecendo, do resto do filme. E pra séries é a mesma coisa, tá ligado? Tipo, é igual o William Rabkin no Riding the Pilot, ele fala, tipo, Glee, se você pegar Glee, é uma série sobre, tipo, adolescentes cantando no grupinho que nerds cantam. Nerds deles, é. Sim. E o negócio é, tipo, eles ainda têm que aparecer, você tem que introduzir esses personagens, eles têm que se conhecer, eles têm que ter um debate sobre, tipo, será que eu canto ou não, e daí você vai entrar na parte... Da cantoria. Na parte boa da série, que é o que você tá vendendo, que é, tipo... Pessoas cantando. Tipo, videoclipes de músicas famosas com esses personagens. Só que tem muito tempo até lá. Sim. Então a série começa, ela abre com uma apresentação de cheerleading. Que é tipo, eu vou jogar uma música em você no primeiro segundo de série, entendeu? Sim, entendi. E daí termina isso com alguém jogando uma criança numa lixeira. Quê? É, termina com tipo, ah, esse nerd, daí jogam ele na lixeira. Ah, tá, nossa, então, cara. Você já tem, não, tipo... bebeu, então, peraí, no primeiro episódio de Glee, alguém bota uma criança na roda. Alguém joga uma criança fora. É isso, joga um moleque na lixeira. Caralho, velho. Então você tem, tipo, essa série sobre isso, adolescentes cantando. E o clima é esse, de tipo, olha esses perdedores, tá ligado? Pode crer. Então eu queria, tipo, eu preciso de um caso que não dê em nada, que eles resolvam só pra entrar no ritmo do rolê, tá ligado? Pra quem estiver ouvindo, falar, tipo, ah, sobre dois caras tentando resolver casos esquisitos. A gente resolveu esse caso? Ele tirou resolver esse caso. Então, porque o cara, tipo... não fugiu? Então, o negócio é... O cara foi, a gente levou ele pro departamento de policial e daí o advogado esquisito fugiu com ele. Então, porque o negócio era, vocês iam entrar lá, pegar esse cara. Esse cara tinha conversa sobre uma conspiração que era tipo, ah, é sobre esse outro negócio que ele tá falando que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer de verdade, tá ligado? Certo. Esse cara não importa. Ele era o... Ah, qual é o nome daquele... Eu vou esquecer o nome, eu vou procurar, vai falando. Mas... É o um negócio do Hitchcock aqui, vai falar. Ah, tá. É Red Herring. É isso. O Pavão Dourado. É o Red Herring do... Exatamente. Tipo, ele não importa. MacGuffin. Ah. É o MacGuffin. Ele era o... Ele é a maleta de ouro de dinheiro do Psicose. Ele era o frango de ébano. Entendi. O negócio era, tipo, eu precisava... É só pra não ter, tipo, várias conversas. Não, você vai direto pra esse bagulho, tá ligado? Entendi. Então a gente começa, vocês entram lá, tipo, ó, chegou esse cara aqui, vocês agora são parceiros, vão ver essa porra. É. Só que vocês ficaram, tipo, meu, é esse cara. E daí vocês queriam interrogar o cara, deu, tipo, caralho, não, eu tenho esse outro bagulho aqui pra vocês. Mas vocês estavam muito, tipo, não. E daí, ó, vamos lá interrogar ele. Deu, tipo... Nossa, agora faz muito sentido, bom, porque vamos... tipo, aquela perseguição não deu em porra nenhuma. Tá? Não deu em porra nenhuma, porque, tipo, não, esse cara não pode viver. Nossa, mas já que vocês fizeram isso, agora o frango precisa virar alguma coisa. Uh-huh. Então no final tinha, tipo, aquele chefe que pra mim era o... Isso é muito legal, tipo, porque, tipo, cada um tá, é tipo quando você lê o Harry Potter antes do filme, tá ligado? Tipo, você enxerga um bagulho, cada um tá enxergando um pico. Sim. E o chefe, pra mim, tipo, era um cara nas torres do The Wire, lá em cima, e pra mim ele era o chefe dos Muppets, tá ligado? O cozinheiro, assim. E ele vinha, tipo, correndo, assim, ar, ar, ar. E ele vinha fazer um frango pra vocês e tal. E o frango tinha poderes. E daí, aquele frango foi muito bom, porque, tipo, esses caras estão todos fodidos e eu preciso que eles sobrevivam, tá ligado? E alguém tava, tipo, nos comentários depois no conversa, tipo, como assim se você tirar um cochilo depois de tomar tiros, você está curado? Então, tipo, é, realmente, se nós vamos entrar nessa conversa, eu preciso ter uma boa desculpa. Já que não tá todo mundo falando, tipo, ah, foda-se, é tudo zoeira. É regras do videogame, né, cara? É, então, é, pra mim era isso, tipo, você achou o frango assado na calçada. É, exato. Regras do videogame, não. E daí o chefe era isso, tipo, não, tem um chefe, e daí ele tem frango mágico, tá ligado? E daí você fala, tipo, caralho, frango! Era isso que aquele cara tava roubando. E qual que foi o momento que você ficou, tipo, não, caras, é ali, tá ligado? Quando... Depois que vocês acham o cachorro na casa... É. O cachorro na casa foi genial, porque vocês foram procurar outros picos. E daí, tipo, vocês ficaram circundando uma casa com todo cuidado. E daí, tipo, depois de todo aquele rolê... Não, tem um cara lá dentro. Nossa, vamos ver qual que é o cachorro. E o cara é só tipo, um cracudo. É um cracudo que tá lá, assim. E, tipo, ai, tá bom, vamos procurar outro, então. Deu, boa, vai naquela. Ah, e daí vocês entram naquela, tipo, nossa, ideia. E vocês entram por trás, porque vocês acharam que, tipo, não, é uma armadilha. Esse filho da puta tá fazendo uma armadilha pra gente. E daí, tipo, ai, não, só entra na casa. Tá logo na entrada. Não tem ninguém lá dentro. E a gente é detetive bom demais, cara. É, que isso que é o problema. Isso que eu falo de assistir muita coisa de polícia, tá ligado? Não, e é super certo. Porque, tipo, como vocês não estão pensando igual eu, vocês estão pensando, tipo, nossa, olha que tenso isso. A gente tem que entrar nessa casa e ninguém sabe o que tem dentro. Será que a gente vai morrer? E pra mim é, tipo... Não, é só uma casa, tá ligado? Mas pra todo mundo é, tipo, caralho. E agora? Nossa, será que vai ter treta? Será que tem trutas lá dentro? Não. E daí, quando vocês acham o primeiro cachorro... Tem um bagulho, tipo... Ah, é, vocês tiram foto, vocês levam pro cara, e daí, como que chamava o cara do laboratório? O Raul. Raul. E o Raul fala, tipo, ah, tem um desse na Bienal, tá ligado? Uh-huh. Daí vocês vão na Bienal, olham lá e falam, ah, não tem nada aqui, vamos embora. Cês, tipo, é verdade que o Dolly achou os bagulhos depois, né? É, então, daí vocês... Ah, é verdade, daí, tipo, o cara... Enquanto vocês estão saindo, vocês olham que tem um papel debaixo do cocô, tá ligado? Daí vocês tiram um papel. Só que vocês não olharam de baixo, tinham oito cocôs, tá ligado? A gente vai discutir. É. Sim, um papel, é isso mesmo. Que, tipo, cara, a gente é péssimo detetive, mas na verdade. Mas o mais foda pra mim é que eu planejei, tipo, todos os lugares pra onde vocês podiam ir, logicamente, uma vez investigando um crime. Então era, tipo, eu achei esse cachorro morto com símbolos embaixo numa casa. Tem um desse igual na Bienal. Tipo, as chances, o que eu tô investigando é, tipo, a mesma pessoa fez os dois, tá ligado? Esses dois estão conectados. Uhum. Só que vocês foram lá... E ninguém perguntou pra ninguém do museu quem que pôs aquilo no museu, tá ligado? Tipo, foi muito desesperador pra mim. Vocês foram embora, tipo, ah, tudo bem. Cara, a gente tava com preguiça de museu. Isso que você dá, botar dois policiais, cabeça dura no museu, tá ligado? É muito foda, tipo, ninguém foi... Cadê o cara que organiza essa porra? É que eu acho que nessa hora a gente tava querendo tretas, tá ligado? A gente não tava querendo trocar ideias, a gente queria dar tiro, tá ligado? Porque o foda foi, tipo... Eu tenho toda essa história sobre... Tipo, uma centena de cachorros que vocês vão achar pra cada lugar que vocês forem, entendeu? Uhum. Então, vocês falavam com o cara da Bienal, e dele, tipo, quem faz isso é um coletivo, tá ligado? Uhum. E daí o coletivo, ele atua sob o nome de um outro cara. Esse outro cara existia de verdade, ele vendeu o nome dele como uma marca pra esse coletivo, só que esse coletivo, caralho, na verdade, são os caras criminosos. Então, se você for atrás, você descobre que tinha esse artista de verdade antes. Daí, se você vai atrás dele, ele mora numa casinha na cidade do interior, ele fala, tipo, não, esses caras me deram uma surra de dinheiro. E daí vocês vão atrás dos caras que pagaram ele. Nossa. E daí vocês acham que tem... Vocês descobrem um apartamento que tá no nome dessa pessoa, tá ligado? Quando vocês chegam lá, tem outro cachorro. Só que esse era de porcelana. Nossa. E daí quando vocês quebram o cachorro de porcelana, tinha um papel com o nome de... Deus sabe o que. Eu nem lembro o que é mais dentro. Véio. Era muito louco. Caralho. E, tipo, pra mim era muito básico. Tipo, lógico que vocês foram num museu que tem um negócio que é possível, quase certeza que é criminoso... Eu vou perguntar quem que pôs aquilo ali pro cara da Bienal. Tá? Nossa, cara. Ele já distraiu total. Totalmente. Tá, não, eu lembro do Danilo falando, não tem nada aqui, vamos embora. Deu tipo... Quê? Como não tem nada aqui, mano? Cara, sabe um bagulho que você precisa acrescentar no Três Trutos? Você acreditou já a percepção, não tem? De tipo, de ver se tem alguma coisa em volta. Eu não precisava, assim. Porque igual eu fiz naquela hora. Tipo, eu coloco a sua cabeça numa dica. Tipo, você viu um pico aqui. Oh, tá, tem um papel aí, tipo, tá ligado? Tá bom, agora vamos embora. Essa foi uma hora que eu fiquei tipo, caralho. E daí vocês também ficaram. Caralho. Como que era? Velho. Vocês ficaram muito querendo investigar onde estava a Isabela Prefeita. Uhum. Só que eu te dei várias coisas pra você fazer antes disso. Isabela, que era pra você, tipo, eu faço essas coisas e daí vocês iam receber notícias de o que tava rolando, tá ligado? Ah. Então, tipo, caralho, a mulher, tipo, ela foi achada morta ou cacete, eu nem lembro o que aconteceu. Mas vocês foram atrás dela, tipo, na boate que ela foi ontem, tá ligado? É verdade. E daí eu, tipo, caralho, eu não sei quem trabalha na boate, eu nem sei como é. Então, tipo, se vocês quiserem ouvir aquele episódio de novo, grande chance de eu estar tipo. Caralho. A gente foi, não, a gente colou na boate, tipo, ninguém falou nada de nada. Tipo, ela saiu com um cara. É tipo a casa de uma casa no Pokémon que não dá em nada, sabe? Sim. Ninguém te dá um Bulbasauro, ninguém te dá uma semente. Ué, ninguém, é isso. Ninguém só sabe tem, como só tem uma conversa sobre o universo Pokémon. Eu gosto dia muito de Farfetch, bonito, né? Desse jeito. Caralho. Mas toda a investigação da Isabela Prefeita. E qual que foi a parte mais clímax pra você? Assim, tipo, eu imagino que o final, mas assim, teve algum momento que você falou, nossa, agora eu peguei ele. Agora assim. Tá rolando, tá ligado? A hora que vocês vão. Tem todas as. A maior parte da cidade foi dominada pelo Goblin, tá ligado? Uhum. Daí vocês vão atrás de um cara do boné verde. Uhum. E daí vocês são pegos, tá ligado? E daí essa hora eu falei, tipo, finalmente chegou esse cara, eu queria muito que chegasse nesse cara, esse cara é demais, nossa, esse cara vai ser todo rolê. E daí foi muito da hora que, tipo, o mais legal é que, sei lá, é uma coisa que fode em todos os filmes, que é tipo, o vilão te pegou, e agora que você vai conhecer ele... Mas você vai se salvar. Mas era de um jeito que, tipo, não, eu tenho um plano, era meio Full Metal Alchemist, que fica o tempo todo, tipo, não, você é meu inimigo, mas eu não vou te matar, você faz parte do meu plano. Que eu sempre achei muito babaca, porque eu também nunca terminei Full Metal Alchemist eu pra saber, não. Tipo, tá, mas porque, como assim, sabe? Parem de ser idiotas. Tipo, como assim? Se vocês são contra eles, mata logo eles. Resolve isso logo. Mas era muito da hora que, tipo, pronto, agora a gente chegou no rolê. Não tem mais, tipo, o cara do frango, a mina, foda-se o cachorro agora, tipo, né? Tudo, tá ligado? Tipo, cara, só depois que acabou o bagulho que eu fui perceber que a voz do Goblin era do Bane, tá ligado? Tipo, eu passei a porra do jogo inteiro, meu, de quem que é essa voz que ele tá fazendo, tá ligado? Quem que é essa porra dessa voz? Eu assisti o South Park e eu falei, tá ligado? O Tigarius também. Ah, Tigarius. Quando eu falei, tipo, tem tipo, esse traficante que dominou a cidade inteira. Daí o Danilo, eu lembro que o Danilo falou, tipo, eu conheço alguém que é desse rolê, tá ligado? Que eu posso pedir dicas. Daí eu, tipo, isso faz sentido, né? Tá, você conhece. E daí eu lembro que, tipo, uma coisa que me deixava muito, muito puto era, tipo, tá, como que a gente vai pra lá? E deu, tipo... E é foda porque eu sei que vocês pensavam nisso, de, tipo, tá, eu não vou burlar as regras do cara. O cara veio aqui só pra fazer as regras, eu não vou, tipo, yeah, daí eu cheguei lá, tipo... Faz muito sentido você falar, tipo, tá, eu preciso arrumar um jeito de ir pra lá então, sim, tá ligado? Uh-huh. Mas eu ficava, tipo, É verdade, né? A gente tem que lidar com isso. É que a gente perdeu o carro nos primeiros 20 minutos de jogo, tá ligado? Mas é muito legal que, tipo, é muito foda que em momento nenhum você falou, tipo, eu posso pedir outra viatura pro delegado, tá ligado? Nossa, mesmo, né? Você virava sempre, tipo, tá, eu vou pegar um táxi. Deu, tipo... Tá bom. É que, mano, tipo, a gente era... Você virava, tipo, chama um táxi aí no seu negócio. É que a gente era sempre tão excluído do departamento de polícia. Falava, mano, eu não vou pedir uma porra de uma viatura, tá ligado? É, tipo, meu chefe é um filho da puta. Não, era um carro, real, tá ligado? Ele, é, era um carro. Ele já me odeia, tá ligado? Já fudemos com um carro, tá ligado? Vai pegar outro. É, inclusive, até o fim, ele não sabe o que aconteceu com o carro e eu fico muito orgulhoso disso, porque a gente não reportou essa merda. Não, não, carro. A gente deixou o carro no meio da rua e foi embora, tá ligado? Adeus. É verdade, né? Então, essa perseguição não era pra acontecer, porque, tipo, eu nem lembro por que que ele fugia. É, mas porque era, você tipo, não queria que quem liga pra eu esse cara? É, também, você não queria. Porque ele já tava dentro da delegacia, tá ligado? É. O advogado veio, pegou ele, daí a gente decidiu perseguir. Ah, é, porque daí eu, tipo, já que vocês estão interessados nele, eu, tá, ele vai ser, tipo, ele vai dar pistas de todas as coisas que vocês têm que ir atrás de verdade. Porque o advogado tinha matado o cara que ele tirou do departamento de polícia, lembra? É, porque o advogado tira ele de lá e despeja o corpo dele no trânsito. Exato, tá, ele começou mata a perseguição. Ele dentro do carro. É isso. Porque é isso. Não. Porque o cara levou ele embora, e eu falei, tipo, gente, eu não falei, né? Mas o negócio era, tipo, ó, levou ele embora, acabou. O sonho, esse cara já não era. É nada, que tá tal se a gente pesquisar, ó, tem esse outro pico aqui pra vocês. Daí o Danilo falou, tipo, vai, vamos seguir esse cara. Filha da puta. É pior do que botou cara, eu pra dirigir. Na hora, tipo... assim, ó, nessa hora que aconteceu, cara, eu devia estar com um bongô aqui do lado pra começar aquelas musiquinhas de perseguição. Sim, cara. Não, essa cena inteira eu fiquei pensando no bongôzinho, cara. É, essa tipo... Essa cena inteira eu fiquei pensando no bongôzinho. Free jazz com bongô. É, exatamente, tudo, cara. E nossa, é foda, porque, tipo, tá, se vocês vão atrás desse cara, eu preciso transformar ele em, tipo, nossa, tem esse negócio muito maior acontecendo, tá ligado? Uhum. E é, tipo, esse cara morreu, porque ele sabe demais, assim, tá ligado? Vocês não podem pegar nele de novo. Nossa, e daí cara, ele morre, e daí vocês, tipo... É, e nada... E não dá nada. E daí perseguição, né? Tipo, não, vocês bateram o carro, acabou. É. Caralho. É foda. Ah, treta. Tem, esse foi. Caralho, mano. Eu gostaria muito de ter encontrado esse outro dog de porcelana. Então, cara. Então, o negócio era tipo. Porque eu queria fazer, tipo, o True Detective. Tipo, não, vocês vão achar esses crimes que não fazem... Ah, é! Nossa, gente, um negócio o Raoni gigante. Deu um pulo. Ele nossa, tava encostado no sofá agora. Deu um isso pulo. Isso eu esqueci. O quê? É, em algum momento, vocês iam ter reunido, tipo, uns 3 cachorros. Eu acho que tinham 4. Pra não falar que eu tinha... Eu acho que tinha 4 que eu tinha planejado, assim, ó, vocês vão achar esse por causa disso, tipo... Uh-huh. Se eles forem atrás disso aqui, eles vão chegar nesse, eles forem sim, atrás sim, de... sim. Então vocês podem chegar nesses 4. E daí, depois que vocês colecionassem tudo, vocês iam ter tantas pistas e nenhuma delas fazia sentido. Certo. Entre então, elas. Tipo, tinha um cachorro... que era cercado de santos, tinha um cachorro que era cercado de nomes de cachorros do Instagram, tinha um cachorro que era cercado de vinhos argentinos. Que? É, tinha um... Não era argentino, mas tinha um cachorro que era cercado vinhos. De marcas de vinhos. E daí, uma hora, alguém no departamento de polícia... Acho que o Raul não existia ainda, o Raul foi inventado na hora. Mas... Tipo esse, o Raul? Esse personagem que fala com vocês dentro do departamento ia falar, tipo... Putz... Isso, tipo, ele ia olhar que as pistas nenhuma fazia sentido, ele ia falar, tipo, tem uma TED Talk de um cara nossa. Que fala sobre, tipo, e se eu fosse um serial killer e só deixasse pistas babacas, tá ligado? E se eu não fosse, tipo, ó, eu fiz esse ritual que vem de um culto secreto de muitos anos atrás. E se eu só deixasse pistas idiotas e deixasse os caras rodando em círculos, tá ligado? Caralho. E daí, vocês iam achar essa TED Talk que você ia fazer o TED Talk? Eu ia escrever essa TED Talk. Caralho. Vocês nunca acharam. Que era, tipo, caralho. E daí vocês iam atrás desse cara também, tá ligado? E esse nossa, cara Rony, esse... você é doente, cara. E daí quando vocês fossem atrás desse cara, esse cara ia estar morto. Caralho. E daí, tipo, lá ia ter outro outras bagulho, pistas, tá ligado? Sim. Porque daí os caras iam estar fazendo exatamente o que esse cara falou. Nossa. Nossa, cara. Isso é louco. Mas então, nossa, aquela isso ia ter sido foda, hein? É quando você falou do... Tipo, tem um traficante que eu conheço? Daí eu, tipo... Tem. Não faz ideia. Não, meu, pior que você falou, tem. 3. É, daí eu falei, eu não pode ter um cara, porque senão, tipo, eu quero que você escolha esse. Tipo, tem 3, tá ligado? Não, mas é engraçado que tem 3, mas na verdade tem 2. Porque, tipo, foi o primeiro que não deu em nada, daí foi no segundo que já era o Tigares e não teve terceiro, tá ligado? O primeiro não deu nada? Nem é, não deu nada. Foi o primeiro isso? Que eu não sei se ele tava morto ou se não deu nada. Mas aí não faz, tipo, da mesma forma que não é muito legal ser o primeiro, não sim, é sim. Muito legal ser o último. Sim, lógico. E daí eu te joguei numa side quest à toa, tá ligado? Daí vocês já sabem os caras, ele chama... Eu acho que na gravação eu fiquei, tipo, um tempo... Tigarius... E daí, é o melhor nome de todos, cara. E daí, tipo, eu tive que chegar ele na hora que, tipo, ele é, tipo, ele usa a camisa regata, ele tem os cabelos desgrenhados e cicatrizes na cara. E foi muito bom, porque, tipo, ele tinha cicatrizes na cara, mas só depois que ele tinha uma história, tipo, não, ele tem essas cicatrizes e esse nome, porque a iniciação dele pra entrar nesse grupo secreto era lutar com um tigre. Ai. E o mais da hora pra mim é que, não, ele, tipo... O mais da hora é que só ele teve essa iniciação, tá ligado? Mais ninguém na gangue teve que porque lutar com mim, o tigre. Era, tipo, se esses caras... É isso plantam... que é mais escroto, tadinho, mano. Se esses caras plantam crimes que não fazem sentido entre eles só pra zoar com a cabeça dos outros, a iniciação deve ser tão zoada quanto, tá ligado? Eles, tipo, eles não ligam se você entra ou morre, ou, tipo, você é brother. Eles só querem foder com você. Se você viver, é, tipo, da hora. Mano. Então você pode fazer parte do bando e tal. Caralho. Mas foi muito foda. Nossa, Catigários, grande Tigários. Nossa, cara. Foi muito... Cara, o que, achava mais o que eu achava mais engraçado eram os desenhos que você, tipo, dava pra gente, tipo, dos bagulhos. É verdade. E a coisa mais hilária de todas, cara, era... Era a Laura Palmer. Era a Laura Palmer com a mãozinha na cara. É que o desenho pra ter um anel ali. Porque, tipo, antes, como eu queria... Nossa, isso foi foda mesmo, é verdade. Foi muito bom, cara. Como eu queria, tipo, deixar muito claro, tipo, eu não adianta ficar só descrevendo as coisas, tipo, para as pessoas que estão ouvindo isso serve, mas para vocês que tem que, tipo, solucionar coisas, vocês não podem estar cada um aqui enxergando uma coisa, tá ligado? Sim. Então, tipo, vamos todo mundo enxergar a mesma coisa, então tinha um desenho para cada cachorro. Tanto que tem vários cachorros que vocês nunca viram, né? Então. Tinham todos os cachorros desenhados lá. Eu pensei que mostrar pra gente. E daí, então. Conforme vocês iam achando as provas, eu ia mostrando. Nossa, e uma das provas era, tipo, o prefeito veio falar... Que a mulher dele sumiu. E daí, tipo, você tem uma foto dela? Tem uma foto dela aqui. E daí a foto da mulher... Quando eu fui desenhar, eu falei, tipo, nossa, que preguiça. Eu tenho que construir todo esse esqueleto da mulher pra desenhar a cara dela. Então. E daí eu, tipo... Eu precisava só... Porque eu precisava da foto pra mostrar que ela tinha um anel. Que era o anel que vocês iam achar depois, tá ligado? E daí eu, tipo, putz, qual a foto de uma mina que alguém teria, que é tipo uma foto bonitinha, assim. Eu peguei a foto da Laura Palmer, do Twin Peaks, e botou a e coloquei a mão no rosto dela, assim, com um anel. Só que eu só desenhei por cima da Laura Palmer, tá ligado? Então é muito tosco, é ficou muito feio. Engraçado, cara, ficou muito engraçado. A mãozinha ali ficou muito engraçada, cara. E o mais bizarro foi que assim que eu mostrei a foto, tipo, vocês olharam e falaram, que engraçado. E o Falcon ficou, tipo, mas calma. Ah, é a Laura Palmer. Eu, tipo, como que eles reconheceram a Laura Palmer, tá ligado? É que aquela foto é muito clara. É, muito clara. Você assiste Twin Peaks, você vê aquela foto de toda longe, hora, né, cara? 30 vezes ali, né? Foda. Não, tá no final de todos os episódios aquela foto. É verdade, os créditos são a Laura Palmer. Então. Verdade, por isso. Só que... Mas eu não sei, assim, de achar não, alguém perfeito, que assistiu assim. Twin Peaks, tá ligado? Mas foi bom porque quando a gente falou isso, eu aposto que teve muita gente que ouviu e falou assim, beleza, você consegue agora eu sei como imaginou, eu enxerguei a mulher do prefeito. Então, mas acho que ela era muito mais jovem que ela. E dentro foi ela foi capa de alguma coisa. De um dos... acho que do segundo. De alguma coisa. Da revista Max Rebo. Já nas Max Rebo Weekly. Ela foi capa de algum podcast. Ela foi capa do segundo, se não me engano. Mas será que foi ela ou foi uma foto... Porque tem um que é a foto... Era uma dela meio... da Laura Palmer meio... Borrada. Isso. Mosaico. Então ninguém viu o desenho. Não. Mas esse também de pixel dava pra reconhecer também. Ah, sim. Mas depois tem que postar todos esses desenhos pra vou galera postar, ver. Eu tenho que postar isso no Convés mesmo. Coisa mas muito era muito engraçado, louco. Cara. Mas o foda era isso, tá ligado? Tipo, eu pensei, tipo... Pra mim, todas as histórias de crime, você escreve, tipo, o que aconteceu antes e como as pessoas vão se desdobrar pra chegar naquilo depois. Tá ligado? Porque senão você... Senão Deus sabe que merda você vai escrever. Eu tive que pensar tudo, tipo... Eu não sabia exatamente o final... Mas eu sabia, tipo, ó, tem esses caras fazendo essas bagunças. E daí o importante pra mim era ter, tipo, os lugares pra onde vocês podiam ir. Sim. E era, tipo, aqui você vai achar tal coisa, aqui você vai achar tal coisa, e isso vai levar não sei onde, isso vai levar não sei onde. Então eu tenho muitas dessas coisas escritas que era, tipo, ó... Teve um dia que eu tava numa festa de aniversário no Piola, no Jardim. Mano, como e eu assim, saí... Cara? pra escrever, porque eu tinha que gravar com vocês no outro dia de manhã, tá ligado? Caralho, e eu não sabia ainda. Eu acho que era o dia que vocês iam atrás. Era tipo o começo do último episódio, assim. Uhum. Sim. Que era quando vocês iam pro Piri e o caralho. É, pode crer. Tipo, caralho, agora o bagulho é sério. Preciso, agora o pau tá pegando, né? Saber como que eles vão morrer e não matar os... Tipo, era muito difícil, tá ligado? Então, peraí, vamos lá. Agora acho que chegou o momento da gente falar sobre o final, cara. Um ótimo final. Cara, não, antes de chegar no final, tem um bagulho que eu lembro da última treta lá com um Goblin monstrão. Que, tipo, foi engraçado que eu vi porque eu falei, vamos fazer um ataque conjunto. Atira no meu porrete que eu rebato a bala. E acertar o cara. O Foco olhou pra mim. Bora! Yeah. É isso aí, vai dar certo. Eu achei demais que esse sonho esmirilhou junto com o porrete ali, tá ligado? Tipo, você perdeu o porrete. Acabou. Foi ali que eu vi as verdadeiras garras do Raoni, tá ligado? Sim, como dele, tá ligado? Tipo, mano... Nossa, agora foi, tipo, pesado. Nossa, tipo, estragou tudo. Tipo, mas é porque pra mim é, tipo... Mas foi muito é tipo um final engraçado. Feliz, tá ligado? Isso eu vi. Agora eu vou, agora eu vou fazer essa super manobra assim. De skate, todos vão me amar, tá ligado? Não, você precisa ser melhor que isso, tá ligado? Não tem um Deus Ex Machina da imaginação pra solucionar. É que a gente tava tão na merda ali que eu falei, mano, Chrono Trigger, tá ligado? Tá ligado? Foda-se. Foi muito bom. Ai, cara. E foi tipo. Era tipo como, sei lá, os Rolling Stones falam, tipo, não, porque a gente tem uma conexão no palco, a gente olha um pro outro e daí e agora vai, sabe? Tipo, e a música funciona. Tipo, foi desse jeito, eu, tipo, tava olhando não sei o quê. E vocês falaram, tipo, sim! E daí eu, tipo, quê? Não, você vai ver. Deu, tipo, tá bom. Porque eu acho que se eu tivesse entendido o que vocês queriam, eu ia falar, tipo. Porque na hora, tipo. Eu tive que entender um negócio em etapas conforme acontecia. Daí, tipo, tá, eu atiro no porrete do Daniel. Deu, tipo, tá, ele perdeu o porrete, então. Ah, pode crer. Foi só depois que eu, tipo, ah, era isso. Não. Ah, que absurdo. É, cara, como não ricochetear a bala, cara? Era, tipo, eu acho que um negócio que você precisa pegar um táxi pra chegar num lugar. É eu tipo não posso um filme falar, indiano, tipo, ah, cara. Tá, tudo bem, o final é mágico. E, tipo, foi pô, tudo muito. Nada, o cara virou um monstro, né? Exato. Não, eu digo. Ele virou alfa e ômega ali. Mas não tem gente, soluções. Que... super rápidas pras coisas, entendeu? É. Então, sim, se vocês tiveram que arrumar como chegar em lugares o tempo todo, eu não posso, tipo, tá, tudo bem, agora pronto, fim, galera. Agora solta a bola de fogo, é nóis. É desse jeito. Sabe? Agora você descobriu um poder dentro de você. É que solta um Hadug. É que foda que a gente tava tão fudido, tava quase morrendo, eu falei, mano, tentar qualquer bosta, atira no meu porrete, vou ricochetear essa merda, tá ligado? Eu esqueci que era feito de madeira. É, então. Não era feito de, sei lá, aço inox, tá ligado? Isso ia ser muito da hora se desse. Mas assim, com a gente ia uma bala bastante mais forte. Pra ir mais rápido ainda. A ideia é genial, cara. Como não funcionou? Acho que uma coisa que eu não lembro como eu tinha solucionado antes de vir pra cá era o avião que vocês pegam pra ir pro Stonehenge. Porque Stonehenge era a minha parte favorita. Tipo, ah, daí, saber. E agora, tipo, onde que eu acabo? No, tipo, no Stonehenge. Cara, no Spinal Tap, tá ligado? Cara, você vai pra um lugar mágico. Cara, aquilo foi um relapso muito Indiana Jones, né? Vocês estão no avião que tá caindo, agora se joga aí, fita. Não, e o pico, cara, eu não sei você, mas o tempo todo que eu tava pensando lá, eu não tava pensando exatamente em Stonehenge, mas eu tava pensando no fim dos Caçadores da Arca Perdida, cara. Sim, cara. Tipo, era aquela ilhazinha dos nazistas, tá ligado? Uhum. Tipo, era exatamente aquilo. Cara, eu não sei, te pergunta até no momento, eu te pergunto se tinha um bot ali. Eu não sei. Eu acho que em algum momento eu pensei assim, pô, vamos pegar um bot e sair daqui. Talvez você tenha perguntado. Eu não sei, mas a gente perguntou. Mas eu acho que vocês perguntaram antes, vocês estavam em cima de terra. Ah, é verdade. Ah, bot pode mesmo. Crer. Pode a gente crer. Pegou paraquedas mesmo. Mas eu adoro a parte do tipo. Porque depois que o cara foi embora no barco que voa, falou, eu vou pro Stonehenge. Uma coisa que eu falei, tipo, caralho. Era tipo, ele falou, vou pro Stonehenge, porque eu queria muito, tipo, eu preciso falar pra esses caras. E daí ele fala, vou para o Stonehenge. E daí ele vai pro Stonehenge. E daí sobram dois capangas lá, que o Danibas fala, tipo, e agora, a gente luta com esses caras? E daí ele, bom, não, a gente já sabe pra onde a gente tem que ir, né? Daí eu falei, putz, Eu podia ter deixado vocês arrancarem isso dos caras, tá ligado? Então, tem isso também, tipo, barco que voa, Simorg, cara que virou monstro. Eu falei, bom, beleza, vou ricochetear a bala no meu porrete. Era o menos absurdo da história. Ele era tipo, era só ricochetear a bala, cara. Stonehenge, tá ligado? Mas é porque pra mim, vocês estavam. Tipo, quando ele vira um ET, eu só consigo enxergar o ET do Metal Slug, tá ligado? Uhum. E eu acho que isso ficou tanto na minha cabeça que, tipo, vocês só podiam vencer ele com, tipo, força bruta, sabe? Pode tipo, crer, mil tipo... turnos de tiro. Saquei. E daí, depois disso, eu tinha que ter, tipo, não, e agora tem um final mágico que é, tipo, você tem esse, o negócio que ele ia usar pra matar ela, você usa pra matar ele, uhum. Tá ligado? Sim. E daí, por... não sei. Eu achei que, tipo, não, calma aí, eu não... O quê? Ricochetear a bala? Tipo, você não vai... Porque o mais importante pra mim é que, tipo, você não vai só matar ele eventualmente, tá ligado? Eventualmente você vai chegar nessa parte que você vai fazer tal coisa. Então, tipo, eu precisava chegar lá. Então era, tipo... Entendi, faz sentido. Tá, não, o quê? Então eu nem, tipo, pensei direito, tipo, ó, oh, que da hora seria se ele ricocheteasse a bala. Isso seria realmente genial. Mas daí, tipo, eu não posso acabar daquele outro jeito que é importante pra todo o futuro, tá ligado? É, foram duas tretas épicas no rolê, tá ligado? Tipo, o final, obviamente... E aquela que a gente decidiu pegar, tipo, 6-7 caras na porrada ali, tá ligado? Cara, essa foi o episódio. Todo mundo com armas, porrada, tá ligado? A gente falou, vamos bater neles. Foda-se, tá ligado? Foi a pior coisa. Que ideia idiota. Nossa, e o Raoni ficava, tipo, rolando os dados. Demorou uns dois episódios. Era péssimo, porque eram vocês contra 6 caras. Então tinham 6 turnos, daí um jogava, e daí 6 turnos de novo, tá ligado? Era é que horrível. Foda que, tipo, acho que é aí que a gente tava. Precisando de treta, tá ligado? A gente falou, mas a gente não tretou até agora, vamos bater nesses caras, tá ligado? Caras, foda-se. Inclusive, porque, tipo, nossa opção era totalmente sair dali, tá ligado? Sim, cara. Só que a gente falou, não. Não, quer saber? Não, que não. Tal não, tá ligado? Foda-se. E a foda é que, tipo, eu pensei na parte, tipo, não, eles precisam ter um caso pra resolver logo no começo, mas eu nunca pensei que, tipo, ai, não, eles vão tanto querer tretas, tipo... Porque eu tava tão focado em, não, eu preciso saber todos os lugares pra onde eles podem ir, pra gente poder, tipo, falar... Fazer babaquices, tá ligado? Sim. Não, cara, treta a gente tava... A gente queria tretas e trutas, porra. Cara, tanto que teve os... A gente tinha os ataques especiais que eram mó legais, tá ligado? Sim, cara, a gente queria usar eles, tá ligado? A gente queria usar eles, né? A gente queria totalmente... Fúria Celta. Um chamava Fúria Celta, outro chamava Querico. E essa era umas coisas também que, tipo, ninguém ouve, né? Porque a gente teve um dia só pra fazer, tipo, pensar fazer as fichas. Bagulho, tá ligado? E ver quanto que cada um ia ter de tal coisa e tal. Nossa, cara, é verdade. E daí, tipo, não, e daí vocês podem ter umas habilidades especiais, né? Qual o nome? E daí eu falo, tipo, o meu vai chamar Querico. Que rico! E ele fala. Que rico! Que rico! Que rico! Era muito da hora. Muito isso bom, foi muito cara. Tipo Mexican e Irish face, tá ligado? Muito, cara. Foi tipo. Foi brutalmente, muito... cara. É foda, cara. Mas foi da hora. Foi da hora. Tretas e trutas. Tretas e trutas. Mas assim, tem e o final do fato de, tipo, de que eles morreram, cara? Tem uma galera revoltada. Inclusive a gente, eu fiquei inconformado quando nossa, acabou. Nossa, o Danilo ficou inconformado. Eu entendi, eu falei assim, beleza, vamos ver, muitas coisas podem acontecer ainda, tipo, é quase um cliffhanger aqui. Mas o Daniel, eu olhei pra cara do Daniel, ele olhava pra mim, tipo, falou, como você ouviu isso, sabe? Assim, nossa, tipo, morreu, Daniel, tipo, é sério, foi como se eu tivesse tirado, eu tivesse dado um brinquedo muito legal pro Daniel, e tipo, e olha, você zerou esse jogo. Agora, daí, tipo, você nunca mais vai jogar. Nunca. Sério, acho que foi isso. Não, eu fiquei em choque quando você matou os dois. Falei, porra, cara, depois de tudo isso. Eu acho que eu fiquei em choque porque você matou e também de uma maneira tão babaca, tá ligado? Eu falei, mano, não. Era tipo, morreu, foda-se. Não tem escolha, acabou. Vocês morreram. Tipo, mano, a gente acabou de matar um fucking monstro dessa filha da puta, pega e morde, a gente morre, tá ligado? Foi foda. Foi foda, muito bom. O que você tem a dizer pros fãs que querem mais... Como é que morri rico, rico suave, cara? Ouça de novo. Ou queiram outra coisa. Cara, e se a gente fizesse... Que pergunta do João Kleber, tipo, a gente pode fazer um... Você decepcionou as pessoas, o que você tem a dizer? De, tipo... Cara, a gente pode fazer um prequel, cara. A gente pode fazer um. É verdade, cara. É, cara. Mas bem que no prequel não faria sentido os dois, né, cara? Porque eles se conhecem no eles começo. Eles se conhecem logo no começo do Tretas e Trutas. Isso que é o foda. Verdade. Não, pior que enquanto vocês falavam, eu já sei, tipo, não, prequel ia ser. Essas, não, eu já tenho. Já tem um prequel. Já tem um prequel. É fácil o prequel. Mas é porque, tipo, acaba daquele jeito, não por causa de, tipo. Vocês nunca vão poder jogar. É porque, tipo, e agora vai acontecer essa coisa, tá ligado? Sim, tipo, sim. Vai ser da hora também. Louco, cara. Bem louco. Cara, e esse, você considera esse o seu True Detective, assim? Então, essa é a sua obra-prima de True Detective? Não, não. Obra-prima. Ah, cara, é obra-prima do Raoni, mas é tipo uma obra não, da hora. Não, desculpa, eu achei muito louco, é cara. É da hora. É uma obra da hora. Eu curti muito, cara, porque foi tipo... Não, foi do caralho. Eu, tipo, eu tava muito empolgado em só, tipo, tá numa história, tá ligado? Tipo, e as coisas estavam acontecendo. Era da hora. Era muito... Porque não, eu fico, muito louco, porque cara. Pra mim é, meu, tipo... Cara, eu tava muito empolgado, eu queria saber o que acontecia. É como se eu soltasse o meu bebê numa pista de Fórmula 1, assim, tá ligado? Então eu preciso, tipo, você pode se divertir, mas cuidado pra não estragar tudo, assim, sim, tá ligado? Sim. É. Mas não, mas, cara, foi muito... tava muito divertido. Não, o Daniel, de fato, falava assim... Cara, mas o que que aconteceu? Ele ficava não, acabou o episódio e a gente ficava sentado pensando assim, mano, o que ele podia ter feito, tá ligado? Boladíssimo. Tipo, nossa, e pior que eu fico, muito tipo, sempre que vocês falam isso, tipo, que bosta, por que que eu fui embora logo depois de gravar? Mas se eu tivesse ficado, eu não ia poder falar nada, tá ligado? Ia ser uma bosta. É, você ficasse remoendo, querendo falar os bagulhos, mas não ia poder, tá ligado? Essa foi uma época que a gente gravava e você, tipo, porque... E vazava, tá ligado? Né? É porque sempre é assim, na verdade. É, tipo, A gente conversa muito antes. Aí grava tardão. Isso é muito foda, né? Eu não sei se a Heloísa já entendeu, mas sempre que eu falo que tipo, eu vou sair de casa pra gravar um negócio que vai durar no máximo 2 horas, eu levo 6. Tá? Sem contar a 1 hora que eu levo pra ir, a 1 hora que eu levo pra voltar. A gente demora 3 horas, 5 mil horas conversando antes, tá ligado? A gente vai, grava. Gravação é a parte mais curta do bagulho, né? Na verdade. Nossa, mas eu curti muito, velho. Foi muito foda e eu não quero saber muito o que a gente vai fazer na próxima. É, não, Tretas e Trutas é legal, cara. A gente tem que fazer. Eu acho que o lance agora é pensar em outro universo da hora, tá ligado? É. Pra aplicar o Tretas e Trutas. Fica por conta do. Não se preocupe. Tamo em boas mãos, né, cara? Tamo em boas mãos. Não, e o foda é isso, tá ligado? Tipo, quando foi que a gente acabou isso? Faz muito tempo. Faz uns meses. Foi antes. E logo antes de eu ir viajar. É e verdade. Eu tenho as coisas pra começar, tipo, desde aquela... Não, e daí vai ser isso. A temporada, isso, a segunda temporada, sim? Tá pronta, sim? Porque... Caralho! Mas é, tipo, seguindo o mesmo lance ou é outro Então, universo? Porque daí a gente falou, a gente faz outro gênero, tá ligado? Sim. A gente pode... Se tem algum momento para revelar qual que é a próxima temporada... Eu falei, tipo, da hora, o próximo a gente faz um... Ah, garoto, aí sim, é verdade, velho. Você tinha falado. Eu lembro de você tinha comentado. Isso, é verdade, a gente é pirado nisso. Caralho! Boa, cara. Então... Eu lembro que eu falei, tipo, não, mas... Porque no dia que a gente terminou, o Daniel ficou, tipo, morto na cama, assim, do lado da cama, assim, tipo... catatônico. É verdade. É, tipo, muito meio puto. Tino, assim. Não, eu fiquei catatônico depois do bagulho ali, tipo... Morreu os dois, eu falei, não acredito, cara. Cara, o Daniel ficou, tipo... E daí eu falei pro Falcão, tipo, não, porque daí agora tem todo esse outro rolê. Uhum. Que, tipo, não que eu tenha justo. Dito esse... Eu disse exatamente, tem outro, todo esse outro rolê. Assim, justo. Que você não sabe qual é. E daí eu falei, tipo, aposto que é um mundo conectado. Daí eu, tipo, não. Nem é. mas é. A única graça é que, tipo, acaba desse jeito, porque daí continua, tipo, continua a partir daí, tá ligado? Uhum. Cara, eu acho que a única coisa que pode manter é o nome da cidade, cara. Feliz Deserto é o melhor nome de cidade, cara. É um bom lugar, cara. É muito foda, eu não sei se eu... Tipo, mas pode ser um Feliz Deserto diferente, entendeu? É só manter o nome da cidade, sabe? É. Feliz Deserto é mó legal. Não, cara. Eu fico pensando, tipo, o que que eu conto agora? É porque eu tô pensando qual é a graça de guardar isso pra quando começar. Ai, cara, o Rony é cheio de mistério, é cara. É foda, cara. Não, então, é porque eu tô pensando, tipo, eu posso contar agora, porque daí a gente vai só começar. O negócio é o seguinte. próxima temporada é... Porque uma parte muito importante era, tipo, outra coisa que eu escrevi, tipo, exato... Porque até de TED Talk eu falei, tipo, e daí quando eles forem chegar perto eu escrevo isso, tá ligado? Uhum. E, aliás, o plano era, tipo, eu gravar isso e daí eu tocava o áudio na hora porque vocês iam estar assistindo no computador, tá ligado? Pode crer. Mas uma coisa que eu escrevi direitinho foi o discurso do prefeito quando ele criou a Fundação Del Rey. Ah. E daí o negócio é, tipo... O negócio é que, tipo, a segunda temporada... Cara, teasers fortes da segunda temporada. A segunda temporada é, tipo, depois da criação da fundação da Ray, o prefeito desviou, tipo, 1 trilhão de verbas pra reforçar a polícia de Feliz Deserto. Fundação Del Rey. E daí ele criou os... E daí esses são... Obrigado. Esse é o futuro, tá ligado? Obrigado, cara. Mano, a gente começa o episódio com essa gravação, cara. O próximo. Não, tem que ter uma ambientação, assim. Tem que ter esse prólogo do Star Wars, assim. Mano. Começa com isso, a gente só solta e aí começa a música, tá ligado? Essa caralho, a segunda temporada é essa. Que animal, velho. Foda, cara. Vezes do caralho. Vamos começar e daí isso o plano hoje, é, tipo, vocês têm... Vocês são isso de duas pessoas, tipo... E daí vocês têm que enfrentar, tipo... a cidade. Da hora. Caralho, velho. Mano, vamos começar isso agora. E daí o monstro agora, é... Esse é o rolê, mano, tá do céu. Nossa, velho. Cara, isso vai ser muito. Isso tudo vai ser, tipo. Gente, teasers fortes do primeiro episódio. Censura umas partes quando for editar o podcast, tá ligado? Cara, eu posso fazer isso. Posso realmente fazer isso, cara. Daí você põe miados de gatos. Tá, fechado, cara. Fechou. Vou fazer isso sim. Tá bom. Mas é isso. Da hora, mano. Rony, já te falei que eu te amo, cara. Tipo, mano, pra caralho. Foi o que eu falei, vamos começar isso agora. Caralho, velho. Tá, não, cara, sério. Animal, é cara. Assim que possível, então, galera. Assim que possível, a gente começa Vai começar a segunda temporada. Vocês são lindos. Obrigado. Mas uma coisa muito legal é que muita gente veio falar, tipo, durante o negócio e veio gente mandar mensagem pra mim de, tipo, qual que é da porra do sistema, tá ligado? Uhum. O sistema é realmente, tipo, quando eu terminei o sistema, eu falei, que da hora, dá pra gente jogar qualquer coisa com isso. Tanto total. Que, tipo... Vai ser a mesma coisa pro segunda temporada. E... Pela coleta que veio falar comigo de, tipo... Porque todo mundo ficou muito bolado com aquela treta dos 6 caras, tá ligado? Tava todo mundo armado e, tipo... O negócio era... Tá, eu tenho... Eles estão com armas, mas cada arma tem um número de dano possível, tá ligado? Só com armas eu peguei a galera na porrada ali, tá ligado? Então, e daí o negócio era que, tipo, como vocês estavam numa treta, todo mundo acertava os tiros meio de raspão, assim. Uhum. Então vocês perdiam 2 de vida, que era o que acabava rolando de verdade, tá ligado? Sim, sim. Então o foda é conciliar essa parte de, tipo... Sim. Eu tenho esse número pra falar o que aconteceu, sim. Mas eu tenho que ter uma tradução disso, uma interpretação de como isso se traduz nesse mundo em que isso é uma realidade, não aparece um número em cima sim, de você. Sim, claro. Sim. E daí... isso, você tem que meio que ser o jogo, o game que esconde essas coisas. Você tem que ser a black box que fica calculando. Sim, sim. E daí, eu acho que, eu não lembro se foi o Thiago da Coleta ou o Ricardo Filho, que veio falar, tipo, não, porque podia ter um dano base, tá ligado? Uhum. Eu falei, tipo, caralho, dano é óbvio, tipo, por que não pensei nisso, tá ligado? Tipo, se você bate com o cara com a viga de ferro, é lógico que você vai tirar sempre mais do que se você bater nele com um soco inglês. Tipo, sim, cara. Velho. Então tem essas coisas que... Nossa, aliás, o Thiago Della Coleta mandou uma mensagem, vocês estão gravando agora? Olha caralho. Só, cara. Vou responder, sim. Caramba, e fala que ele foi mencionado nesse exato momento. Enquanto toca um alarme lá fora, na rua. Que coisa, hein? Impressionante, cara. Que coisa, cara. Porra. Surreal isso. Mas enfim, eu acho que... Nossa, porra, vai ser muito louco a segunda temporada. Vai ser muito louco, mano. A galera também fez várias perguntas. Comentários. Muitas. Muitos que eles querem saber sobre várias coisas do Tretas e Trutas. Mas eu acho que isso pode ficar depois da nossa pequena pausa. Nossa pequena pausa. Nossa, eu gosto. Não gravou nenhuma pausa no último. Não, o último foi direto. O nosso formato tinha isso, né? Pausa. Tinha. Então, não, galera, direto. A gente vai dar uma pequena pausa e a gente já volta. Beijos, até logo. Tchau. Voltamos para esse louco rolê que é louco. O nosso podcast. É muito louco. so much drugs. Você explicou essa piada? So não, né? Não. Ele só tá replicando. Só replicando essa piada, e se alguém souber de onde é, ganha um brinde. Um beijo do Raoni. Um beijo do Raoni, é o brinde. Ai, isso é uma surpresa. Uhum. Se fudeu. Vai ter que dar beijos. Beijos, bitola. Muito bem, e agora vamos para o quê? Para as loucas perguntas. E loucas respostas. Hora das perguntas. Perguntas. E quem vai ler as perguntas para nós é o... É o Pedro. Pedro. Pedrinho. Pedrinho. Pedrinho. Peter. Por favor. Vai, tá Peter. Bom, vai. Lê. Vocês. Cadê os cosplays? Ah, peraí. O Nina nem mora. Desaprendi. Vontade mil. Tá ruim. Tá ruim, velho. Eu avisei dele, eu falei pra você ler essas perguntas aqui, que isso aqui é maldito, cara. Pedrinho. Pode ir, pô. Eu pensei que ele tava perguntando pra gente, né? Tipo, cadê os cosplay aqui, cara? Quando é que eu combinei disso? Ô, Nirei de Moraes! Ah, sim, melhor. Cadê os cosplays de Tretas e Trutas? Cadê? Não sei. Cabe a vocês fazerem uns loucos cosplays, eu não queria rimar. Mas Dr. Seuss. É meio fácil, né? Quer dizer, é super fácil. Fazer cosplay de Goblin, ia ser da hora. Ah, o do Goblin é da hora. E balaclava. Bacalava. Do it yourself. Verde. Nossa, e umas máscaras. Ia ser da hora. Isso ia ser legal. Ou de mulher grávida morta. Esse é fenomenal. Pesado. É pesado, mas. Talvez seja um pouco pesado. Talvez. Talvez. Talvez. Mas façam esse cosplay, vai ser louco. É isso? Tá. Ricardo Filho, cara. Por quê? Eles estão em algum lugar e era pra eu dizer onde? Só porque eu achei que fosse uma preparado pra final. Isso? Quer mais? Eu exijo mais de vocês, cara. Eu exijo mais de vocês porque eu amo vocês, cara. Obrigado. Ricardo Filho, caras, nada a ver sobre tretas e trutos. Ah, porra, Cabos. Daí brincou, né? Ou até pode ser algo relacionado. Mas o que vai ter na mesa da Max Rebo na Comic Con? Tretas e trutas. Deixar nosso dinheiro lá? Vai ter muitos trutas tretando. Cara, vai ter muitos posters loucos, louquíssimos, doidões, muito fodas. O patrão ficou louco. Maluco. Deu a louca no gerente. Deu louco no chefia. E os livros todos que a gente já levou dos outros Comic Cons. Corne, todos os volumes. E também os novos quadrinhos de Honey Marks Marks. Magníficos quadrinhos. Magníficos quadrinhos maravilhosos, muitos, saborosos. Os outros estão no fim. Quadrinhos bem da hora. Quiserem. Exatamente. Vão estar em promoção por... Já temos os preços. Os preços são o seguinte. Os quadrinhos novos de Raonas estarão 25 cada. Na compra dos dois, você leva um... Um super pôster, velho. Um pôster específico super feito para poster. Os quadritos. Todos os outros... livros vão custar 10 conto. 10 conto. É pegar ou largar. É tipo, na verdade, é pegar e tipo dar 10 conto pra gente. E daí largar em casa. E aí largar na sua casa. Exato. Exatamente. Na sua prateleira. E aí, além disso, também tem os posters. Sim. E os posters? É pegar, os posters vão custar 15 mangos, quinzão, cada. Quinzão. Pilas, 15 pratas. Por favor, pilas. Leva trocado se vocês puderem, porque por sempre favor. Falta trocado, é uma merda. E não ter trocado Levem é ruim. Levem esses loucos trocados. Sim, por favor. Capangas. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Please. Por favor. E é isso, basicamente. Próxima pergunta, sim. É isso, então próxima pergunta. Tá. Próxima pergunta do Paulo de Araújo. Cadê os 3D print? Do que, cara? Do que? Eu não sei, cara. 3D print do que, cara? Será que ele tá falando dos personagens? Ele está zoando com a sua cara e você está caindo. Eu estou caindo? Você não patinho. Pode ser conivente com essa situação. Você está sendo tocado que nem um violino. Que nem um violino. Como um maldito violino. Como um maldito violino. Igor Henrique, goiabada ou marmelada? Goiabada, cara. Ninguém gosta de marmelada. Não, marmelada pra otários. Para otários. Marmelões. Marmelões. Otários e amigo secreto. Exato. Otários e bingo. Isso. Bingo. Gabriel Oliveira Almeida, vocês realmente rolavam os dados? Raoni? Eu odeio bingo. A gente virtualmente rolava os dados. Mas é, nesse outro assunto mais importante, o Daniel odeia bingo. Mas aí, o Raoni, ele tinha um app de dados. Eu tinha dados. Um app ou um app, se você for dessa escola de pronúncia. Ou um aplicativo. Ou um aplicativo, se você for normal. Jornalista de tecnologia, não sei. Sim, eu tinha um aplicativo com dados de todos os números e daí eu ficava só apertando eles. Então, virtualmente, sim, a gente rolava os dados. É, tá bom já, né? É. Eu acho que é o suficiente, não sei se eles estavam presentes fisicamente nesse espectro do universo. Não era chutado assim, eu acho que você deu certo. Você rodou 30. Quer dizer, isso é a palavra do Raoni, né, gente? Porque a gente nunca viu isso. E é a única que vale. A gente não viu nada. Afinal, não, eu mostrava várias vezes. É verdade. Várias vezes que era tipo, caralho, não acredito que você porra tirou. Eu não vi nada, você viu uma coisa, Fogão? Eu não sei do que ele tá falando, cara. Eu não tô cara. Nem ligado. Não sei do que ele tá falando. Aplicativo de dados? Que é isso? Eduardo Xavier, Raoni. Diga. Existe algum segredo para criar trantas vozes? Trantras. Você Trantras. Pensa elas na hora? Você é bom nessas coisas, cara. Oh, muito obrigado. O segredo... Pô, não sei. Não sei qual é o segredo. Eu tenho um talento nato para... Múltiplas personalidades, cara. Múltiplas personalidades sempre ajuda. Uhum. Principalmente se as suas personalidades tiverem vozes diferentes. Mas a única que eu pensei antes foi a do Goblin, porque como ele andava de máscara, eu queria que ele tivesse, tipo, que soasse como se ele tivesse máscara. E eu acho que instintivamente ele acabou tendo a voz do Bane. Sim, eu queria, porque, tipo, se fosse só uma voz qualquer, com a minha, porque eu, tipo, eu falava com a minha mão na frente, assim. E se fosse só um cara falando com a mão na frente da boca, ia soar chato, então ele tinha que ter uma voz exótica. Mas é muito engraçado que o desenho do Goblin que você fez, a boca dele não tá tapada. É, então, essa parte é mais interessante, porque é igual, tipo, a máscara que ele usa é igual a do Tyler no clipe do Goblin. Sim, que é uma balaclava. Sim, que é com um buraco na boca, mas eu queria que ele soasse exótico. Então... Como se ele tivesse com a boca tapada, então ele... É, o tempo todo. Consigo imaginar ele com a mão assim. É, ele tava sempre mastigando na hora, então. Ele tava comprou a balaclava errada, tá ligado? Ele tava com bafo e aí ele só não queria, tipo... Ele ficava realmente com a mão na frente. Eu não escovei o dente. Próxima pergunta do Bruno Fedato Barbosa. O quão baseado no Thug Life de vocês, Tretes e Truths, é? Bastante, cara. Tipo, somos detetives, afinal. Afinal. É verdade. Cara, Daniel, sim. Não zoa isso, porque esses dias... ele falou isso. Não sei o que dando a gente. Falei... vamos fazer um curso de investigador aí, tirar uma licença? E a gente até procura na internet. Aí eu falei, beleza, eu vou ver isso depois. Nisso, Daniel. Eu tô com um computador aberto aqui. Eu vou fuçar isso agora. Eu fucei de fato, só não achei o preço. É, a gente só não achou o preço, mas achou o curso curso, e, meu... E, mano, tinha gadgets. É, cara, tem gadgets. Tipo canetinha que tira foto, óculos que tira óculos foto. Óculos espião. Gravata que tira foto. É. Maço de cigarro. Tipo, tudo tira foto. Foto. Mas tinha um maço de cigarro que tira foto, cara. Sou eu. Caralho. Uhum. Vamos fazer isso. Vamos, ou pelo menos só comprar os gadgets. Essa parte é mas isso é legal, tipo, foder. Não, eu quero fazer investigador. Eu quero tirar uma licença. Detetive. Sabe por quê? Porque aí a gente abre, quando a gente abriu um dia, ou se a gente abriu a porra de alguma coisa, a gente bota, tipo, um negócio de investigação mesmo. Investigador. Investigador. Tá aí, se as pessoas quiserem... Quando a gente for fazer a credencial da Comic Con, a gente não coloca açougueiro, a gente coloca investigador. Cara, será que tinha? Não que a gente tenha colocado açougueiro na... Será que tinha investigador particular lá e a gente não viu, cara? Cara, investigador particular. É possível, cara. É possível. Private eye, olho privado. Olho privado. Olho particular. Um olho particular, cara. É sério isso daí, cara. Ia ser da hora. Cara, é baseado nas nossas vidas. Sim. É quase isso. Paulo Vitor, ele mandou a próxima pergunta. E aí, caras, tudo numa boa? Sim. Tudo numa boa. Velho, eu acabei de ver a primeira season de The Wire e é foda pra caralho. Boa. Mano! Garoto. Foi assim que ele escreveu falou. Aí? É isso. Mano! E eu tô ligado que algumas coisas de lá vocês usaram como base. A gente usou as The Wire. São do The Wire. Ah, sim, é verdade. Contem pra gente suas relações com essa série fantástica. E ainda tô na guarda do Sistemão Trutz e Trutz. Sistemão vai chegar. Publicar esse cara, minha relação, nossa relação com essa série fantástica é todas. A gente tava até, todas, inclusive, tipo, falando logo antes de gravar que, tipo, The Wire dessas séries que você tem que. Ah, lembrei de outra série que eu queria assistir também. O Avatar e o Korra de novo. É verdade. Outro que também vale muito a pena. Mas essa época de fim de ano que tá chegando, galera, festas, família, pá, comer muito. Foda-se tudo, assiste série. Encher a cara de comida, senta o cu no sofá e assiste The Wire. Assiste The Wire. É louco e é bom pra sociedade. The Wire. É, mas, cara, The Wire, é isso que eu A relação é que, tipo, é vida real. A relação é que, tipo, é vida real. Tá ligado? Daniel W. W. Daniel. É. Mas é, louca série. Série louca. Uma série louca também, Gossip Girl. Que você curte Gossip Girl? É tipo The Wire, não. É tipo a vida real. Um dia eu fui assistir, porque a Heloísa tava assistindo, e eu falei, tipo, falam tanto, né? Mas é tipo Rebelde, velho. É? Igual, só que é infantil. Se pá, Rebelde quanto... é melhor ainda, porque ainda tem mais melodrama. Pam, pam, pam. É, todos os dramas são. Tem umas mortes bizarras, sei lá. Tem umas mortes bizarras? Ah, sei quando lá. Você assistiu de Rebelde? Olha, eu peguei muito de respeito da minha irmã, mas eu. Sei, cara, sei. Quando você chegar a ver as mortes bizarras, cara. Talvez, cara. Talvez eu esteja inventando também. Existe uma grande probabilidade de eu estar inventando. E se alguém assistiu Rebelde, nos diga se houveram mortes bizarras. Tem mortes bizarras. Tem umas mortes bizarras, eu acho. Não sei, cara. Não tem? Alguém empurrado de algum lugar. As pessoas sempre empurradas no México, cara. Não sei, cara. No México. Tem em México. É uma tradição mexicana. É uma tradição empurrar mexicana. As pessoas. Oi, homem. Brasil, samba. México e empurrões. Empurrito. Empurrões. É, muito bem, de próxima pergunta. Próximo. Exatamente. Não, mas quando que a gente vai publicar o Trutz e Trutz? Precisa publicar o sistema. A ONU. Não sei, eu tenho que testar uns picos ainda. Quando tiver pronto, a gente vai publicar. Beleza. Yuri Ortin Elst. Grande homem Bileski. Um Babo Bileski. Um obelisco moral da nossa, da nossa comunidade. Um Bileski. Ele é um Bileski moral da nossa Babo comunidade. Babo Bileski. Um Bileski em minha homenagem. Papa Yuri. Papa Yuri, como começou essa treta, ele pergunta. Qual treta? Ah, ué. Que tem os trutas. Ah. De quem foi a ideia, qual foi a coisa... Basicamente o que a gente tava falando. A gente falou sobre qual isso. Foi a coisa mais da hora e qual nem tão da hora que cada um de vocês viu nesse projeto. Ah, mas a gente falou disso. Vai ter mais. Qual que foi a mais da hora? Foi fazer coisa. Pra mim foi. Pra mim foi fazer coisa. Vontade de responder. Nossa, vou Daniel. Fazer. Eu posso. Caralho, né? Fazer coisas. Meu Deus, eu odeio minha fazer vida. Coisas. Mas pior que é, o mais da hora foi quando a gente fez e viu que funcionava. Foi exatamente como a gente imaginava, assim. Ele era muito idiota, muito engraçado. Tinha porradinhas. Foi uma boa resposta. Fazer as coisas. Ele chupa essa. Foi a mesma coisa que eu. Não, sim, eu tô com você. Economizou palavras. Você realmente respondeu certo. Foi fazer as coisas. Então é esse mundo. Ele pergunta mais, o que vocês pensam que pode melhorar na próxima, assim, tipo, próxima temporada? Dano base. Quê? Ah, dando base. Mudou tudo. Dano base. Vocês tiveram alguma influência de cinema, HQ, livro para os personagens, roteiros e afins? Ah, sim. Sim. Sim. A gente meio que citou. Também. Os personagens, eu não sei. Os personagens foram meio... Cara, bizarramente, cara, o Bileski, todas as perguntas que ele fez, era exatamente o que a gente perguntou e na ordem que a gente, perguntou. Eu não tinha visto ainda essa pergunta. Acho que o Bileski é nosso vizinho, cara. Não sei se ele fez ótimas perguntas ou nós fizemos um ótimo programa. Um aperto de mãos para nós mesmos. Exatamente, todos nós. Parabéns. Parabéns para todos nós, Bileski. É nós. Viva. Gabriel Oliveira Almeida, ele mandou uma pergunta aqui. Antes do TT, vocês tiveram outros contatos com RPG de mesa? Muito de leve. Ah, cara, eu jogava eu jogava D&D quando era moleque. Joguei 3D muito pouco. Muito eu joguei de leve. Eu joguei D&D pouquíssimo também. Lobisomem, joguei pouquíssimo Vampiro, mas o que eu joguei mais mesmo foi D&D. Mas eu sempre achei, tipo, eu joguei uns RPGs medievais que os caras queriam, tipo, tá... Agora você tem que arrumar um emprego. Deu ficar tipo. Quê? Quê? Já tenho um, mano. E daí o médico tava tipo. você não é Skyrim pode, aí, ó. Você não vai arrumar um emprego de cavaleiro do rei, né? De, tipo, você arrumou um emprego lá, lavando girafa no circo. Eu, tipo, caralho, que tá... Que merda é essa? Um emprego pode ser matar dragões, tá ligado? É, tipo, sei lá, tá ligado? Bosta. E daí, quando... Quando eu vi o Spencer no Harmontown, tipo, um trilhão de anos depois, que eu fiquei tipo, caralho, é isso, tá ligado? Não. É só um bagulho muito idiota que você tem que ir enxergando a cada turno pra falar, tipo, nossa, era isso que a gente tava fazendo, então. É. Louco RPG. Louco ou RPG? Loucos joguinhos. Loucos joguinhos. Louco RPG louco. Augusto Ferrari mandou a próxima pergunta. Oi. Assim como o D&D, vai ter um desenho animado pra criançada? Do Tretos e Trutos? Podia, né? Ah, vai ser louco. Dia, hein, mano? Vai, cara. Ia ser foda louco. Isso, cara. E vai ter um unicórnio que não vai deixar eles voltar pra terra deles. É. É. E o nome dele vai ser... Córnio. Córnio. Sim, uma ótima ideia. Córnio! Vamos vender esse projeto. Para o Netflix. É para o Netflix. Vai Netflix, toma faz essa. Faz tudo. Qualquer coisa. Faz o verdade. Que chegar lá. Bateu na porta, tem uma ideia. Pudins de circo? Sim! Tem espaço no Netflix. Chupa posso, essa, HBO. O nome gringo vai ser Battles and Brothers. Cara, às vezes eu acho que, tipo, porque, como você falou, o Netflix faz, tipo, muita série agora. Sim, cara. E tem algumas dessas séries que eu acho que eles fazem só, tipo, aí, HBO, isso daqui você não consegue aprovar nem fuder. Certeza, cara. Isso daqui a gente aprovou, certeza. Cara. A gente bebeu e aprovou esse projeto. Toma essa. Tem tanto dinheiro, aprovou. Que foda-se, sabe? É tipo, mano, a gente aprovou só porque a gente sabia que vocês nunca iam ter dinheiro pra aprovar essa bosta aqui, sabe? Se Game of Thrones fosse nosso, eles tinham filmado igualzinho o livro. Não ia ter luta escondida. Não ia ter porra nenhuma, tudo filmado escondido. Aqui. É, tem várias guerras no Game of Thrones que... Que tipo... acontece off-camera, assim? Não, que acontece, tipo, a gente põe só essa cena importante aqui, que esse cara mata essa pessoa e pronto, acabou. Tem cara, várias... É mesmo, cara? Tem vários rolês que, tipo... Sempre que... É que vocês não assistem. Não. Mas sempre, tipo, acaba o episódio e os caras vêm falando de caralho, velho, isso era o maior rolê, tá ligado? Tem várias fitas, tipo, porra, esse anão passou 6 livros procurando esse bagulho. E, tipo, um dia alguém fala, ó, oh, tem uns caras que fizeram esse pico. Daí ele vai lá ver, tá ligado? Ah, que da hora. Muito bom. E daí, tipo, era toda uma side quest do anão procurando o bagulho, tá ligado? Caralho. E eles só não filmaram. Ei, porra. Aquela guerra foi bem foda, né? Poxa vida, pena lembra dela? É, exato. O João Vitor Bueno mandou a próxima pergunta. Ô, louco bicho, agora vai? Vai. Acho que vai, né? Vai indo. Sim. A minha pergunta é se vai ter Season 2 e se o... Mas essa a gente já respondeu, mas a segunda Sim. pergunta dele, que é importante, é... O Mistério W. vai ser revelado no próximo Tretas e Trutas? Não. Não. Não vai não, cara. Não vai. Nem. Próxima pergunta do Alexandre Jones. Raoni, teve algum personagem que você preparou e queria usar que não apareceu? Alguma ideia de personagem absurdo que achou que não funcionaria? Por que vocês são tão lindos? Ah, genética. Genético. Deus me ama mais. É. Porque genética é a mesma resposta, ligado? É, tipo, é por que? Ah, eu nasci assim, tipo, Deus me ama mais. Ele odeia o Michael J. Fox. Quando Deus nos desenhou, ele tava curtindo o rolê. Mas, pô, não lembro de nenhum. É, não teve algum absurdo, assim, tipo, nossa... Bom, quando você, a partir do momento que você teve um monstro no final, ele é, eu acho que, tipo... Vale tá tudo! Tá susto, faz a sentido. Outra coisa que eu não falei em momento nenhum é que o prefeito é o Robert Durst, né? Do Jinx. Ah! Então, um cara que vem e fala, minha mulher sumiu! E daí eles falam, tipo... Você também tava vendo É que eu não tinha assistido de Jinx na época que a gente tava jogando. Vocês assistiram? Eu assisti depois. Eu ainda não assisti, cara. Nossa, é a melhor coisa do mundo. Preciso te ver. Eu acho que eu assisti umas 6 vezes, Jinx. Tipo, passa, todos os episódios. Me passa o endereço do tio Torrent aí. Já é. Barraquinha do Piratão. Próxima pergunta! Ronaldo Campello. Oi. E aí, Bucas, como vocês estão? Bem. Me digam, por que o Del Rey, aquele vacilão, foi o único que teve umas mercadorias depois do fim de TT? E aí, cara, vocês não vão acreditar. Ele mandou uma foto do Guaraná Del Rey. Del Rey, mas escreve de outro jeito. Que escreve com essa, Y. Essa é uma campanha Del... que tive uma coisa... Não, mas escreve com E. Ué... Mas os dois são com E. Del Rey e o seu Del Rey. O nosso Del Rey é com rei, com raio? É com raio. A. É. Ah, o nosso Del Rey é com raio. É verdade. Tanto que no podcast que o Del Rey morre, é que verdade. É o livro de colorido do Del Rey, tá escrito lá. E eu achei que, tipo, não, dessa vez todos vão aprender. É verdade. E não aconteceu. E não aconteceu, cara. O Jardim Del Rey. Del Rey. Del Rey. Louco Del Rey. Vacilão. Maldito Del Rey. Rodrigo Gomes. Oi. Existe mesmo um conjunto de regras e rolagens de dados utilizado durante os podcasts ou é tudo uma ilusão? Não, existe, não existe mesmo. Existe todo o sistema. Cara, não, é tudo uma ilusão, cara. Não leram, acredito no que eles estão falando. Eles foram dominados. Tiveram que... A NSA chegou aqui e dominou eles. E eles são robôs agora. É. Jay-Z e a Beyoncé. Próximo. Chileanos. Uau. Uau. Daniel, tá tipo um defunto com o microfone aqui. Próxima pergunta do Diago Clock. Yeah. Arroi, capitães. Oi. Ahoy. Como estão? Vivos? Respirando? Yes. Na medida do possível. E como eu não consigo pensar em nenhuma pergunta decente, vai uma pergunta ruim mesmo. Ok. Qual pergunta vocês gostariam que fizessem todo sobre o T&T? Algo que... Isso é bem do Raoni, assim, algo que... Vocês curtiram? Pesado do... Vocês estão curtindo? Eu tentei pensar numa resposta e meu cérebro foi imediatamente pra... Nossa, ótima pergunta, vou responder no próximo podcast. Daí eu falei, a gente falou disso na última, né? Ninguém vai cair nessa. É, então foda isso, agora a gente não... Mas eu consegui falar, a gente responde no próximo, galera. Mas acho que a gente falou de... Acho que a gente falou de tudo. Sim. Principalmente sobre... O final não foi um capricho. Foi, tipo, um capricho. Ele aconteceu porque eu tinha um plano, assim. Então, um plano maior, cara. A gente já falou de tudo. É, eu tinha um plano maior. É isso aí. É uma pena que vocês, tipo, tudo tenha sido censurado sobre a segunda temporada, mas eu prometo que se vocês tivessem ouvido, é muito da hora. Meu, meu. Aliás, é verdade, eu preciso caçar um sample de gato. Meu. É. Ricardo da Brito Silva. Ai, não! Ao invés de gatos. Quando estiver falando um negócio, fica tocando aquela música. É sempre que eu falar alguma coisa de segunda temporada, eu passo... Então foda-se os gatos. É legal que as pessoas já ouviram isso. E, tipo, Cara, eu acho que eu vou adotar os gatos, cara. As pessoas já ouviram isso, então elas já sabem cara, o que aconteceu. Cara, bota os dois, cara. Então tá bom. Em algum momento. em algum momento, ele... Como é? E aquele sexo vai aparecer nessa... É niggity niggity. Gente, tá difícil hoje. É porque, tipo, vai... Inclusive, a próxima pergunta é muito pertinente. Não, são 11h40 da noite. Na nossa pausa, a gente comeu. Então, agora, a gente tá, tipo, mortos. Uma outra realidade. Não, mas é interessante frisar que, tipo... Antes de comer, a gente bebeu. É, a gente e no nosso rango tinha vinho. É. Então a gente tá bem Ou capotado. Seja, tá foda. É. O sonho acabou. Mentira. O sonho acabou. Pergunta. Não, tem todos os próxima sonhos. Próxima pergunta aqui. É muito pertinente, inclusive. Ricardo Brito da Silva, quantas vezes o Pedro Falcão fumou durante as gravações da primeira temporada? Todas. Todas as vezes. Todas as vezes eu tava lá. Iago Caldeira, na versão animada de T&T vão existir simbologias e muitos easter eggs como em Gravity Falls? Vai. As coisas bizarras me lembram muito o desenho, aliás. Olha só que da hora. Deixa eu botar um frame de pinto de 5 em 5 frames. Exato, cara. Igual Gravity Falls. Exatamente. Esse é o truque, inclusive, esse é o segredo. É. Pintos. Pintos, rolas. Próxima pergunta rolas. É pintos, do... Pintos, rolas. Coringa, Joker, palhaço. Cacetes. Charles Alexander Bucos. Charles Alexander. Grande Charlinho. Charlão. Bucos. Cada gravação correspondia a um dia só ou vocês foram gravando e depois dividiram? Como foi a preparação? Como foi a preparação? Tá difícil hoje. Como foi a preparação física e mental na escola de teatro pra Falcones ter um porto em alto autêntico? Você chama isso de autêntico, Pior cara? Que isso foi surpreendente. Uma coisa que eu não esperava. Ficou, você nunca esqueceu desse... Cara, o que o Daniel falou era realmente, tipo... Era o seu, você só queria por causa disso, sabe? Eu só quero esse negócio pra poder falar desse eu jeito. Um que eu nunca parava. Assim. Eu queria muito falar em porto em alto, cara. Eu precisava depois, praticar tipo, o meu português. Essa era outra coisa. Depois que a gente acabava, que a gente ficava, tipo, rindo, comentando alguma coisa, ele ficava, tipo, repetindo as frases dele mesmo, assim, tá ligado? Com aquela voz. Como se eu tivesse assistido aquilo na TV e gostado muito. Nossa, aquele personagem é tão legal, você viu o que ele disse? Ah, cara, é porque não dava. Eu não podia rir enquanto eu tava atuando, tá ligado? Então eu tinha que rir depois. Muito malo. E por que Tigarius é o nome mais foda de todos os RPGs? Porque Tigres. Ah, porque Tigres, foi inventado na hora. Tigarius. Ele morreu. Ele morreu, ele caiu da janela, lembra? Ele caiu da janela e daí a gente falou pros tiros que a gente matou ele. Nossa, aquilo foi genial. Aquilo foi muito foda. aquilo foi tão da hora. Nossa, aquele dia foi muito legal, porque, tipo, não era pra vocês estarem ali. Vocês, tipo, invadiram o negócio, a polícia tava chegando, tipo, caralho, o que eu vou fazer, mano? Ó, come o frango que o chefe fez. E daí alguém ali tinha um bagulho de rapel, tá ligado? É verdade. E daí ele trouxe o equipamento de rapel. O cara tava pronto pra aquela situação, tá ligado? Ai, mano, muito bom. Eu só não lembro como é que ele caiu, mas ele caiu. Ah, ele tomou o tiro de uns gambé que tava na janela. Ou algo assim. Não tomou o tiro dos gambé. Eu acho que alguém corta a corda dele. Eu não lembro, cara. Acho que alguém dá um tiro e corta a corda dele, acho que é isso aí. Mas não faz sentido ele ter tomado o tiro, porque a gente lembra que a gente falou que a gente matou ele. Então, a gente tava perseguindo ele, aí ele caiu, vocês puxam o meu trabalho. A gente foi cuzão porque ele caiu, a gente tava lá embaixo, a gente meteu bala nele e falou, a gente pegou ele, tá ligado? Não, é verdade. A gente desceu e deu um tiro nele, não é verdade? A gente perguntou, tipo, alguma coisa importante dele, não sei o quê. É verdade, foi isso. A gente foi muito cuzão, muito sujo, cara, a gente foi muito sujo. Muito sujo, isso foi muito sujo, cara. Mas funcionou, cara. Nossa, que vergonha. A gente não lembra dos destinos dos nossos personagens nosso podcast, que absurdo isso. Pobre. Mas o destino você lembra. O destino vou esquecer, inclusive. Eu sonhei com isso durante dias, cara. Cara, o Daniel ficou inconformado, gente. Assim, eu sei que a gente já falou isso várias vezes ao longo desse podcast, mas é que vocês não têm noção da cara que o Daniel fazia quando, em choque, velho. Não, eu acho que umas duas vezes, se vocês ouviram, ele falou não, ele ficou quieto. Ele falou, não. É. Tipo, não é isso que vai acontecer, eu não vou deixar, vou sair daqui, sabe? Ele quase pegou a ficha e foi embora, sabe? Ficha. Quase bati o cartão e foi pra casa. Tá ligado? Não. Vou embora, gente. Me recuso. Vou levar meu char aqui. Vou levar meu boneco. Desligar sem salvar. E ligar de novo essa bosta. Muito bem. Thiago Della Coleta. Yeah. Della Coleta. Queria dizer que estou dando um rolê com minha mulher pelo Chile e aulas de espanhol de Rico Suave estão ajudando muito na comunicação com os nativos. Cara? Sério, velho? Que louco. Caralho, eu não acredito nisso. Muito malo. Absurdo. Muito malo, velho. Da hora. Quanto a mágica do Homem das Mil Vozes ajudou na imersão da aventura? Eu sempre imaginei o Mac Murro com um parrudo, ruivo e meio sujo. Foi tipo isso. É tipo o Daniel, cara. Tipo, muda muita coisa. Um parrudo, ruivo e meio sujo. Tipo, somos todos nós um pouco assim também, mas é bem o Daniel. Somos todos um pouco tretos e trutos. Somos... Hashtag somos todos TT. Já que eu pensei agora, eu tinha desenhos de vocês... Porque antes era pra ser outra coisa completamente diferente, que era muito mais legal. Era? É. Como assim, desenhos dos personagens? Eu tinha desenhos dos personagens, porque antes de eu perguntar, tipo, mano, o que vocês iam achar legal? E daí eu mandei várias coisas, e daí não, tipo, um mistério ia ser louco. Eu tinha toda uma outra história que... Você já achou os gatos? Eu vou encontrar eles em algum momento. Porque, tipo, depois da segunda temporada... A terceira temporada... Caralho. É sobre, tipo, como a... E vocês andam em... Eu não acredito. Caras... E esse também... E o mais legal é que, tipo... Porque eu lembro quando a gente conversou sobre isso, tá ligado? Uh-huh. Tinha um cara que andava num... Uh-huh. E daí vocês iam encontrar ele, tipo, um dia só, tá ligado? E daí... Nossa, eu não sei. Vocês em casa estão ouvindo só gatos agora. Tipo, agora. Nossa, mas o Daniel gatos. Tá morrendo. Cara, a gente tá quieto de perplexo, mas, tá ligado? O Raoni acabou de contar o que vai acontecer na terceira temporada. A gente tá em choque. A gente não acredita. Feliz Deserto é o lugar mais legal do mundo. É o lugar mais legal do mundo, cara. E daí vocês só encontram esse cara um dia... Porque a gente precisa dele pra gravar um dia só, tá ligado? Que vai ser o dia... Nossa, que brilhante, e esse, tipo, cara. Melhor final boss de todos os tempos, assim. Mano. E é isso. Galera, vocês ouviram um monte de meados de gatos, mas tipo... Gente, eu sei que tem muito gato nessa edição do podcast, mas caras... é muito, o que o Raoni contou do que vai acontecer nos próximos duas temporadas de Tretas e Trutas é tipo trutas. Descabível de foda, cara. É muito foda, cara. Foda. Nossa, Raoni, a gente ama muito, cara. Eu vou peidar de alegria. Sério, sério, tá foda. Mijei um pouquinho. Nossa, não, cara. Mas esse é louco. E tem, nossa, tinha muito muitos desenhos, porque eu tava tipo, não, vai ser isso, né? Porque daí faz parte da lore do Feliz do negócio. É, e... Caralho, velho. Deu tipo, ah, mas vai que eles querem gravar outra coisa. Não, não. Eles gravam essa outra coisa. Não, é isso que vai acontecer na terceira temporada, cara. É exatamente isso que vai acontecer na terceira temporada. Então, fechou. Nossa, que animal. E hoje vocês mandaram poucas perguntas, né? Na verdade, não tem problema. Hoje a gente... vocês mandaram o tópico de perguntas em cima da hora. Foram pouquinhas perguntas, mas tudo bem, mas tal. Mas como era um podcast só sobre o Tretas e Trutas, a gente esclareceu. Tá esclarecido. Tretas e Trutas. O Mauro Link também tinha mandado umas perguntas, mas infelizmente não vai dar tempo. Mais uma vez, infelizmente não vai dar tempo. Fica pra próxima. Fica pra próxima, Mauro Link. Gostei muito da sua pergunta, de verdade. Da próxima, a gente vai dar tempo. A gente responde, cara. E é isso, cara. Acabou. O sonho acabou. Beijos. Vai ter Tretas e Trutas. Obrigado pelos gatinhos. Vai ter Tretas e Trutas. Vai ter várias Tretas com várias Trutas. Eu vou fechar o sistema pra alguém mais poder jogar. E vai ser louco, velho. E, caras, esperamos voltar semana que vem com várias novidades boas. De várias coisas fodas. Alright! E vai ser muito louco, caras. Nossa, vai ser 10. Bots everywhere. E vai ser muito foda. Muito obrigado. Se vocês querem mais Max Rebel, maxrebel.com, conte para os seus amigos, traga os seus amigos para o convés da Max Rebel. Recrute outros bucaneiros e bucaneiras, principalmente bucaneiros e bucaneiras unidos e não vencidos e ainda. E muito da hora. E muito obrigado, até a próxima. Obrigado, tchau. Falou. Tchau.